futebol é muito mais que um jogo. É muito mais que um esporte. Muitos dizem que não vale a pena. Dizem que não faz sentido. Não acham graça. Não veem o porquê. Mas o futebol é mais do que eles pensam. É necessário ser louco para não entender o futebol. Necessário ser ainda mais louco para adorá-lo. Marcelinho contra Marcos, autoriza o juiz. Lá vai Marcelinho com o pé direito. Marcelinho e Marcos, partiu Marcelinho, bateu. Marcos, gol! Gambão e Zete, partiu Gambão, bateu. Zete! Zete! Zete! É campeão! É campeão! The dream has become reality. A quite extraordinary achievement. The rank outsiders. Cortadini, prorrogação deluxe. Então é isso aí, mais uma prorrogação que se inicia, mais um momento mágico e maravilhoso, porque essa prorrogação, ele é especial, ele é diferente, ele tem dig-dig-jai, boboy. Eu não faço a mínima ideia do que dig-dig-jai, boboy significa, mas deve significar alguma coisa. Eu só não sei o que que é. Então não importa, estamos aqui. Mais um podcast do Prorrogação. Caso você não tenha percebido, podcast especial tá no nome do post. Então provavelmente você percebeu. Especial Champions League, temporada de 2014-2015. Essa Champions foi cheia de emoções, cheia de loucuras. Posso já adiantar aqui um campeonato que fiquei feliz. Foi uma boa Champions League. Muita zoeira, muita diversão, bons jogos, outros nem tanto. Mas estamos aqui, a equipe completa, o time titular, para gravar esse podcast, né? Crave Carlos e Eru Marques, estamos todos juntos. Fala aí. Dig-dig-jai, boboy. Deve ser algum canto de invocação, viado. É pra invocar o mito supremo, cara, o Douglas. O Douglas. Você canta isso 3 vezes, parece o Douglas, é isso. Eu acabei de mais. Você dá 3 descargas e acredita dig-dig-joy e o Douglas aparece. E ganha uma Champions pra você. Ganha uma Champions, aparece a bola de ouro. Então é isso aí, programação especial, vamos falar de Champions League. Pra começar, falando de Champions League, a gente vai falar aqui da pré-Champions, não da pré-Champions que acontece realmente jogos antes, mas as nossas expectativas antes de começar a Champions League. A gente realmente faz isso antes de todos os campeonatos, na verdade, fazemos isso com o Brasileirão, fizemos isso com o ano de 2015, né, a gente fez todo um especial, né, falando tudo que a gente esperava do futebol pra esse ano, do que a gente achou do passado, e agora a gente vai falar um pouco do que a gente esperava da Champions League. Logo depois do fim da Copa do Mundo, o que é que vocês esperavam da Champions League? Ah, cara, eu esperava ver o que eu vi na Copa do Mundo, sinceramente, futebol bem jogado e tal. Eu não sei exatamente o que eu queria ver, mas eu não queria ver o Brasileirão, sabe? Eu não queria ver. porque eu lembro que quando acabou a Copa do Mundo mais ou menos, foi em julho de 2014, e daí logo depois você teve ali a entrada da fase de playoff da Champions e tal, a fase de eliminatória pré-Champions, e começou a rolar jogos do brasileiro. Eu destaco o 0x0 entre Corinthians e Vitória, que fez o caralho, eu preciso de Champions, cara. Esse 0x0 me deixou muito triste. Ah, lembro um jogo do São Paulo que teve. Nossa, eu nem lembro qual que era, a gente comentou no Prorrogação. Esses jogos e a Champions, ela marca o momento não só, assim, nosso no futebol, porque a gente acabou de sair da Copa do Mundo, que foi foda, né? A gente já comentou aqui da Copa do Mundo de 2014, que foi uma Copa do Mundo, assim, das melhores que a gente teve, né? E foi surpreendente porque a gente começou a prorrogação logo depois da Copa. Então a Champions começa quando o prorroga tá no começo também, né? Então a Champions League, ela vai acabar... Sim, tanto é que tem um podcast do Prorroga, que ele é expectativas da Champions, né? Sim, e... A gente fala, tem os grupos certinhos, a gente fala quem vai passar, quem não vai. Acho que a maior expectativa nossa quando antes de começar a Champions, além do futebol bom, como o Quase comentou, né? Porque, porra, a gente tava órfão depois de uma Copa do Mundo sensacional como foi, era ver como algumas contratações muito fodas do ano passado iam se encaixar em alguns times. Por exemplo, o Rami Rodrigues, que fez uma puta Copa do Mundo, como é que ele ia se encaixar no Real Madrid? Ele tinha acabado de chegar, né? Mesma coisa inversa. No final da época de contratações, Di Maria vai pro Manchester United, tá ligado? Tipo, Suárez vai pro Barcelona, tipo, alguns caras assim, e ver se e principalmente, eu acho, ver se o Bayern de Munique ia manter toda a pompa, todo o nível com o Guardiola, né? Que também era a grande dúvida que a gente tinha. É verdade, né? Você lembrou disso, rolou as mudanças capitais antes da Champions League, né? Que se você a gente parando pra pensar no campeonato agora acabado, né? Elas fizeram uma diferença brutal, né? Em todo o diagrama que foi esse campeonato, né, cara? É engraçado a gente parar pra pensar nisso. E eu gosto dessa ideia de que a gente deu as nossas expectativas lá muito atrás, e eu lembro que eu esperava muito de alguns times, e outros eu sabia que, por exemplo, eu já imaginava que o Liverpool ia ser uma vergonha, que o Arsenal não ia longe, tá ligado? E eu logo no começo... Não, eu não imaginava, sinceramente. Você acha que você imaginava que o Liverpool ia ser uma vergonha? Eu imaginei a possibilidade do Liverpool... Eu não imaginava nem um pouco. Não imaginava. Cara, eu vou te vendo falar, a temporada passada, eu não imaginava, mas tudo bem. Eu também não imaginava tanto que o Liverpool teria um início de temporada tão ruim, e principalmente eu não imaginava que o Balotelli seria o fiasco que ele foi. A minha ideia... Não nesse nível. Então, o fiasco do Balotelli, ele é fundamental aí pra fiasco do Liverpool. É, a gente pode dizer assim, pra um time como o Liverpool nem passar direito, cara, é vergonhoso, né? Mas o que eu falo é as mudanças que houveram no time, quando você para pra pensar assim, meu, saiu Suárez, craque do time, melhor jogador do time do Liverpool, Lallana, esses caras, aí você... Eu não sei, o meu negócio do Liverpool não é basicamente pelo time em si, como foi com outros clubes que eu não achei que iam muito longe, não por eles em si, mas pelo resto dos times da Champions, tá ligado? Porque aí você tinha um Barcelona, você tinha um Real Madrid, um Bayern de Munique, o próprio Borussia. O Borussia acabou sendo uma decepção depois, mas antes a gente esperava muito do Borussia, do Atlético de Madrid, tá ligado? Então tinha tantos times que pra mim estavam jogando na ponta e pra mim ainda estavam com elencos bons pra, de novo, pra Champions, que times como o Liverpool e o Arsenal pra mim estavam saindo de jogo, tá ligado? A Champions é um campeonato, e falando de campeonatos passados, ela é um campeonato que traz surpresas, porque o último título do Liverpool foi com um time bizarro, tá? É um time bizarro aquele time, tá ligado? Tipo, aquele time foi campeão porque todos os deuses da Terra quiseram. Aquela virada é absurda, mano. Aquela virada. Não só real. Isso, cara. Tem um gol do Luiz Garcia, meu irmão, que foi um dos primeiros gols que eu vi pelo Liverpool, que é a oitava de finais contra a Juventus. O time da Juventus era uma máquina, com o Buffon no gol. O maluco me pega quase do meio campo, dá uma bica, a bola quicando, e ele mete no outro ângulo do Buffon, mano, com o Buffon adiantado. Que aquilo ali era gol, tipo assim, você olhar aquilo e falar, não, esse time vai ser campeão, porque, porra, é impossível. Entendeu? Era muito impossível fazer isso. E aí, um ano antes, o Porto tinha sido campeão com um bom time, mas, porra, não era um time massa, galera. No final foi o segundo foi quem? O Mônaco. É. Entendeu? Então, e o mais bizarro ainda, tá ligado? Dois anos depois, o Milan, aí o inverso, o Liverpool com um puta time chega à final, e o Milan com um time muito merda sendo carregado exclusivamente por três jogadores que eram Kaká, Seedorf e Pirlo, vai lá e ganha o título, tá ligado? Então, o time... A Champions League permite isso, bem permitido pelo menos agora, nesses últimos anos. Hoje em dia os times com mais capital geralmente estão liderando independentemente. Mano, Real Madrid e Barcelona, independente, cara, eles sempre vão estar, tipo, pelo menos na semifinal um dos dois vai estar, cara. Isso tá me deixando meio puto ultimamente. Não só isso, cara. Eu acho que tá fechando o ninguém elimina eles, cara. Ninguém elimina eles, não, cara. Chato isso. E é por isso que eu achei que... É por isso que eu torcia tanto... Pra quem lembrar do começo do prorroga, eu torcia muito pro time da Juventus, né? Nossa, eu falava demais do time da Juventus. Eu torcia muito pros caras, porque eu acho... isso que você tá falando, Crave, me remete a um outro assunto que é esse, dessa pré-Champions. A gente tá numa geração diferente de espectadores de futebol, acho que todo mundo aqui concorda, né? A gente tá nessa geração 7x1, né? Essa nova geração de futebol que não conhece o futebol que a gente conhece, sabe? Não vê o futebol do mesmo jeito. E eles esperam só times, assim... Eu vi gente que falava que o Manchester City era foda e ia chegar na semifinal, sabe? Falando desses times como se eles fossem... Chelsea, nossa, o Chelsea é foda, tá ligado? Chelsea é grande. Puta, o Hazard é explosivo. Aí, essa Champions, ela acaba, assim... Eu lembro disso, porque as expectativas... Quantas pessoas vocês lembram que realmente... Falavam de times como o Porto, que falavam de times como a Juventus, sabe? Como o Mônaco. Até como o Mônaco. O próprio Mônaco. O Leverkusen, que foi uma surpresa pra algumas pessoas, tá ligado? Quantas pessoas falavam... Schalke também, a diferença. Fazer um exercício fácil. Se eu perguntar pro Eero Marques do Ajax, ele vai lembrar de um Ajax foda, que foi campeão mundial várias vezes, tá ligado? Ele vai falar desse time. Agora, se eu pergunto pra um cara novo, ele não vai falar do Ajax. Os caras nem sabem quem é o Ajax. Vai falar, que bosta é essa, cara? Quem é a Ajax? Né? Cara, os times estão sendo esquecidos, cara. Eu lembro muito bem de um comentário que eu vi depois que o Barcelona foi campeão da Champions, que foi o seguinte: agora que o Barcelona tem 5 títulos da Champions, a gente pode falar que o Barcelona é maior que o Liverpool. Cara, isso não tem nada a ver, sabe? O Liverpool é tão grande e tem tão mais história quanto o Barcelona, sabe? Vamos lembrar que o Barcelona foi campeão, ou primeira Champions do Barcelona foi na década de 90. O Liverpool tem Champions desde a década de 70, cara. Então, porra, o Liverpool tem um puta história, sabe? E esses times caem no ostracismo e são esquecidos pelos esses novos torcedores, sabe? Eu não tô dizendo que, assim, eu sou um velho torcedor, mas eu reconheço a história do time, sabe? Eu não vou lá ficar falando que o meu Chelsea é foda, sabe? Assim, algumas coisas me irritam muito nessa nova fase, não só de novos torcedores, mas podemos dizer até de como o futebol vem sendo jogado pela Champions. Primeira coisa é ver há 3 anos seguidos, ou mais até, 3 times sempre chegando na semifinal. Isso vem me irritando muito, que é a Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid. Sim. Tipo, vem se tornando... E eu acho que as pessoas não esperam que essas 3 times caiam, e tipo assim, vem sendo quase impossível esses 3 times caírem pelo poder aquisitivo que eles têm. Porque é muito complicado você... O Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique, cara, eles contratam o que eles querem, a hora que eles querem, praticamente, tá ligado? E os jogadores querem jogar lá, tá ligado? É um pouco diferente da situação de Paris Saint-Germain, Chelsea, por exemplo, Manchester City, que eles têm dinheiro pra comprar, mas de vez em quando vem uma outra oferta de Real Madrid e Bayern de Munique, os caras querem jogar nesses clubes, tá ligado? História. Eles não têm camisa também pra ganhar. Não, sim, tem camisa. Tipo, eles você têm vai ver durante a competição que, assim, eles têm time, mas eles não têm camisa. Eles não aguentam com esses times grandes, sabe? Exatamente. Então, quando você pega esse embate, tipo, do jogador ir pra lá pra jogar e escolher entre Paris Saint-Germain ou, sei lá, um Real Madrid ou um Barcelona da vida, eles vão escolher Real Madrid e Barcelona porque Real Madrid e Barcelona vem chegando todo ano, tem história e tem peso, tem torcida. Isso é meio óbvio falando, beleza? Mas é meio chato você não ver mais, como a gente viu na última década que passou, na década de 2000, ter uma diversidade gigantesca de clubes, porque, vamos lembrar, se a gente for ver nessa década de 2000, acho que só o Real Madrid ganhou 2 vezes a campeonato. Nem isso, acho que. Não foi, porque o Real Madrid ganhou em 99, o Milan ganhou em 2003 e ganhou em 2007. Exatamente, só o Milan. Mas o Milan 2003 ainda tava levando a geração de 99. Não, é isso que eu tô falando, que tipo assim, o Real Madrid ganhou em 99 e ganhou em 2002 com aquele gol do Zidane, né? Depois tu vai ver, tipo, Juventus ganha, Juventus, Real, Milan, Porto, Barcelona, Milan, de novo. O Arsenal depois... quase ganha, pô. Sim. Entendeu? Muito time, Vila Real chegando, a Champions, tem uma chance de 2003 que o Leeds United, que é o time da segunda divisão inglesa, chega a semifinal. Valência, teve umas temporadas foda. Teve uma temporada muito boa, então nessa Valência, época, 2 vezes vice-campeão. Sim. Cara, tipo, você olha pra esses campeonatos, tá ligado? O Bayern de Munique foi campeão nessa época também. Você vê esses campeonatos e você vê a diversidade de clubes fortes que tinha naquela época. E hoje em dia, cara, tipo, vem se tornando meio que um grupinho seleto que vem chegando na final, que estraga o campeonato, estraga a surpresa. Então, quando você tem uma Juventus, quando você tem uma final que tem o Borussia Dortmund, cara, tipo, todo mundo gosta, todo mundo quer ver esse momento, o Atlético de Madrid em 2014, e normalmente as pessoas torcem até pra esses times, tá ligado? Sim, e óbvio que a gente pode até chegar a expandir esse comentário pra falar um pouco do... É óbvio que eram eras diferentes de futebol hoje em dia. Antigamente, a gente vai falar, porque se a gente for puxar atrás, era a época em que o campeão da Champions, ele ia ter uma... Ele não ia ser favorito, por exemplo, no Mundial, sabe? Porque ele ia pegar um Corinthians, ele ia pegar um Flamengo que tinha um time foda. É, não é mais essa época, entendeu? É uma época diferente do futebol. O que me incomodou, e me incomodou muito, parte por começar o prorrogação. O prorrogação, ele é um divisor de águas pra mim. A forma com a qual eu começo a ver futebol, pra mim, ele muda mesmo. Porque eu sempre gostei de acompanhar, pô, adoro futebol. Se não adorasse, não começava essa porra, né? Mas o prorrogação me faz olhar pro futebol como de uma maneira séria, sabe? Falar, pô, vou acompanhar isso. E a Champions começa bem ali. E aí é onde eu começo a me incomodar com pessoas que parece que não respeitam o futebol da forma que eu respeito, que vão desprezar times como o do Porto, contra o Bayern de Munique, falar, realmente, o Porto é um lixo, sabe? Ou desprezar até times com grandes histórias, cara, como a Juventus. Eu me lembro claramente quando o Bayern de Munique goleou o Porto, depois de ter perdido de 3-1, que um monte de gente em comentário, assim, principalmente de site, que hoje eu vejo muito Facebook, muita coisa de esporte, a galera falando assim, mas os torcedores do Porto, eles começaram semana passada e terminaram essa semana, sabe? De quando ganhou de 3-1 pra quando foi eliminado. Cara, claro, ficar filmando torcedor de modinha e tal, torcedor do Porto é só modinha, só porque o Porto chegou agora tá torcendo. Cara, não é essa questão, cara. A questão é ver um time com história, um time que é mais fraco e você torcer por ele, sabe? Não ver esse monopólio absurdo do futebol insuportável, sabe? Que hoje tem aparecido, principalmente com esses três times. O que me irrita mais é, por exemplo, você não tem o direito de torcer para o time mais fraco, tá ligado? Quando você não tem nada a ver com o jogo, tá ligado? Tipo, não é do time. Por exemplo, eu gosto de Bayern Munique. Eu sempre gostei do Bayern Munique e gosto do Bayern Munique há mais tempo do que esse time novo do Guardiola, tá ligado? Ou esse time novo do Yupp Heynckes. Na verdade, eu não gosto desse time do Guardiola. Eu gostava do... Eu nunca gostei do Bayern Munique. Eu assisto o Bayern Munique jogar, tipo, desde 2001. Meu pai é fã do Schalke, então, porra, eu vejo futebol alemão há muito tempo. O seu então, Bayern é o Bayern do campo. Facilmente. Agora me irrita... Caralho, meu pai tá de parabéns, desculpa, mas torcer pro Schalke, ele torce pro Botafogo também, cara? Sim. É impossível ser modinha torcendo pro Schalke, cara. Né, mano? É impossível ser modinha. Mas, ó, Carlos, o que você tá falando, o que eu falo é o seguinte, quem torceu pro Porto é modinha? Pra mim, não, o Bayern é muito que mais. Não, o contrário. Pra minha opinião, é o contrário. Tipo, você torcer pro elo mais fraco num jogo que você não tem nada a ver, é a coisa mais normal do futebol, tá ligado? Tipo, sempre foi assim. E aí, nego me falar que é modinha. Cara, a maior modinha é você começar a torcer depois de 2013, quando o Bayern de Munique leva tudo, que aquele time realmente foi espetacular, na minha visão. Aquele time do Yupp Heynckes foi um time do caralho. Você começa a torcer a partir dali pro Bayern de Munique, é mole. Aí você é o modinho. Sim. Tá ligado? Agora, é uma coisa que eu falo, Carlos, o pessoal, esse comentário que o Crave fez era um que incomodava muito, do pessoal criticando quem tava torcendo pro Porto. Então o Porto não tem torcida. O Porto tem uma torcida, porra, fervorosa, agressiva, tá ligado? E você... Porra, estádio do dragão, cara. Estádio do dragão. Aí você vai simplesmente menospreza o time. O Porto que tem, pô, tem uma grande história, tem uma grande torcida. E você vai lá e fala, modinhas aí, torcendo pro Porto. Como se o Porto surgisse agora, sabe? A mesma coisa falaram da Juventus quando ganhou do Real Madrid. E viraram e falaram assim, se a Juventus não tem chance contra o Barcelona, tá ligado? Era pra ser o Real. Sério que você tá falando isso, cara? Tipo, eu sei que a Juventus, nos últimos anos, não teriam sido os melhores dela, mas até a Juventus sofre disso, cara. Que é um time enorme, velho. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, sabe? Com relação a pré-Champions, vocês sentiram falta de algum time? É que tem muito... Cara, pré-Champions é muito foda-se, cara. Cara, eu posso dizer que eu senti falta do Napoli, cara. Eu gostaria que o Napoli tivesse passado. O mesmo vale também pro Celtic. Eu sempre gosto do Celtic, cara. Acho que é uma das camisas mais bonitas do futebol. Sim, eu acho que a falta desses times dá pela presença de alguns times. Não no Ludogorets, porque você vê vai ver o jogo depois deles no, na fase de grupos, você vai entender realmente porque eles estão ali, né? Mas você vê uns times como o do Maribor, o Malmo, Bat Borisov, o Apoel, aí você fala... O Apoel, ele fez uma campanha ridícula quando chegou nos playoffs, fez um ponto, cara. Vamos situar pro nosso... É pro nosso ouvinte que não entende essa parte aí pra Champions e como é que se forma, é pra entender que isso foi mudado depois que o Platini assumiu, né? O Platini querendo aumentar o número de votos, tá? Ele diz que é o número de participantes, de países participantes, mas é pra aumentar o número de votos. É, ele expandiu esse sistema da UEFA pra... E acertou melhor a questão do sorteio da pré-Champions. Então, tipo assim, antes, você era sorteado por ranking, tá ligado? Então você tinha os cabeças de chaves, então vira e mexe, o Napoli desse caía pra disputar com o Maribor, então ganhava e entrava o Napoli. Então realmente eram os melhores times, até antes do Platini. Agora, é acertado, por exemplo, o Maribor é o campeão da Suécia, vamos dizer assim. E aí, ele como campeão, ele se torna cabeça de chave, não o Napoli, que foi quarto lugar da italiana, entendeu? E aí acontece muito de você ter jogos como, sei lá, Napoli e PSV. São dois times que deveriam estar dentro da Champions. Ah, foi Napoli, se não me engano, foi Napoli e Atlético Bilbao. Não. Cara, Bilbao eliminou o Napoli. Isso é triste, cara. O Napoli tem um time bem melhor que o Bilbao. Então, mas o Napoli vai mostrar na UEFA Europa League que ele é um time de altos e baixos, entendeu? Tipo, sim. Que não é um time que dá uma porrada linda no Wolfsburg e depois me pede pra pior empresa. É porque, queira ou não... Ah, mano, é melhor um time de altos e baixos como o Napoli que um time de só baixos que como o Malmo, como o Bat Borisov. Sim, concordo. Até aí, meu, não tenho o que falar, tá ligado? Você vê jogos de times como o Napoli, você vai entender outra coisa. Assim, a questão principal que circunda essa pré-Champions League é o fato de a UEFA... A realidade é a seguinte... A gente tem que deixar esses países terem um time representante, tá ligado? Mas a gente não quer. Acontece meio que isso, né? A UEFA, assim, ela tem que deixar esses times participarem, mas ela não quer. Eles sabem que esses times são uma bosta. Entendeu? Mano, cara, sei lá, historicamente eles nunca participaram, cara. Isso aí é depois do Platini, cara. Depois de 50 anos você fazer proibir, tipo, quase que excluindo esses caras, porra, tipo, chega uma hora que foda-se. É tradição, cara. Eu acho que essa mudança do Platini de incluir esses clubes, ela, tipo, é uma porrada no campeonato, cara. É algo que meio que prejudica a fase de grupos. O que acontece? Você acaba botando vários times que vão ser o saco de porrada dos grandes times europeus, tá ligado? Então tu vai ver vira e mexe, tu vê um 7-1 do Shakhtar em cima de algum clube, tá ligado? Porra, é bizarro isso. Se pensando a longo prazo, talvez algum time como o Basel, por exemplo, participando mais da Champions League, ele pode ganhar mais dinheiro daqui a algum tempo se tornar um time de média expressão europeia, tá ligado? Não, e o Basel é um exemplo de um time que vem crescendo razoavelmente. É que eu tô fazendo o advogado do diabo, mas isso pode acontecer. Eu acho muito difícil times como do Chipre fazerem isso, tá ligado? O Ludogorets é da Bulgária, então, tipo assim, já é bem difícil. Ele mostrou um bom futebol. Foi bem legal ver o Ludogorets jogando no grupo do Real Madrid e do Liverpool. Mas não se esperava que ele fosse passar. Acabou que não passou, que ele passou pro próprio Basel. Sim. Mas é meio bizarro quando você passa para pensar nisso, tá ligado? Eu gostaria muito de ver esses times se tornando um time médio de esporte da Europa e tal, se tornando até ganhando algum campeonato futuro e tudo mais. Mas, cara, isso aí não seria melhor fazer via fortalecendo o campeonato ao invés da de Europa jogar League? Esse cara, né? Você não que... da Europa League, mas o Basel é da Suíça, né? Não seria melhor fortalecer o campeonato suíço, o campeonato russo, o campeonato búlgaro, jogar esses times lá pra tomar porrada do Real Madrid? Mas aí que tá, tipo, a UEFA não se mete com os campeonatos regionais, o que ela pode fazer nesse quesito. Aí eu tô fazendo meio com o outro lado. Eu concordo contigo, eu prefiro ver jogar times como o PSV, como o Napoli, que vinham entrando no campeonato, como o próprio Atlético Bilbao, que quase nunca vinha entrando, jogar na Champions League, tá ligado? Acho que dá muito mais jogo. Fase de grupos. Agora que a gente falou disso, a gente comentou do Ludogorets, ele foi o único time desses que acaba passando sem perspectiva nenhuma da Champions que realmente mostrou futebol, né? Eu acho que até olhando os jogos, ele acaba parando nesse grupo B aí, ele parece até injustiçado quando acaba, né? Porque sim, ele faz jogos excelentes, se você for comparar com a campanha do Barcel, o Barcel tomou uma surra alguns jogos. E o Ludogorets, ele faz frente frente ao Real Madrid, faz frente ao Liverpool, como, sabe, um time não, é bizarro, grande. Porque, tipo assim, quem passa é o básico. Quem aparece centralizado, quem passa é o Real Madrid em primeiro, disparado, assim, dando surra em todo mundo, de pau duro. Todos, venceu todos os jogos. Ganhou todos os jogos. Real Madrid fez 16 gols e levou 2, cara. E nesse quesito, exatamente. É, e nesse quesito, todo mundo achava, quando via o grupo, todo mundo achava, beleza, passa o Liverpool pro Real Madrid. Eu mesmo, como torcedor do Liverpool, achava isso. Achava que o Liverpool podia fazer um jogo duro em casa com o Real Madrid, e o Santiago Bernabéu era muito difícil de levar. Mas, primeiro, o Liverpool jogou muito mal as partidas, tá ligado? E mesmo assim, ponto Basel, se não me engano, foi 3-1 Liverpool, tá ligado? Foi um jogo ali, os jogos mais difíceis foi contra o Ludo Goretz, sem contar o próprio Real Madrid. Não, aquele jogo contra o Ludo Goretz foi 2-1 o Real Madrid, cara. E também foi 2-1 o Liverpool. Aquele jogo, o Liverpool deu sorte, porque não era pra ser 2-1 nem fudendo, cara. Não, então, isso que eu tô falando. E aí, nesse quesito, cara, tipo, deu muita raiva o último jogo contra o Basel, na casa do Liverpool, cara, que era pro Liverpool só ter ganho. 1-0 o Liverpool passava, mesmo com aquela porra daquela campanha ridícula. E o time me empata de 1-1, tá ligado? Porra, é ridículo aquele jogo. Então, foi um grupo estranho, foi um grupo que o melhor futebol apresentado depois do Real Madrid foi do Ludogorets, e mesmo assim quem passou foi o Basel, tá ligado? Aí eu te pergunto uma coisa, Carlos. Qual o problema do Liverpool, cara? Você que é se diz torcedor do Liverpool, qual foi o problema do Liverpool? Cara, então, tipo, o Liverpool no início da temporada passada, dois principais problemas. O Suárez saiu, beleza, e o Balotelli veio e não jogou porra nenhuma. Foi mais ou menos isso. O Liverpool dependia muito do Suárez de reter bola, de criar jogo na parte da frente, porque o Suárez não era só o cara que metia 32 gols em menos de 30 jogos na porcaria da Premier League. E você vai ter o Sturridge off também. Não, é isso que eu ia falar. Primeiro, fechando sobre o Suárez era um cara que ele abre muito espaço e ele dá muito passe pra gol. E nisso, o Sturridge se serviu muito bem. O Sturridge jogou muito bem a temporada retrasada, jogou absurdamente bem, e se servia muito do Suárez. O Suárez abria muito espaço pro Sturridge entrar pra receber a bola dele e ir jogando muito bem. O Sturridge estava machucado, então ele passou praticamente a primeira parte da temporada inteira machucado do Liverpool, e não tinha Suárez. Você tinha o Balotelli muito mal, e quem criava no ataque do Liverpool, exclusivamente era o Coutinho. Sterling jogando mal, e o Lallana não. E no começo você falou que ele bancava o Allen e o Henderson, e não bancava o Coutinho. Porra, o Brendan Rodgers. Dava muito raiva, porque, tipo assim, o início do Liverpool, o Liverpool jogava normalmente quase com 3 volantes, Henderson, Alan e Lucas jogando de primeiro volante, e vira e mexe o jogo tava pegado, e o Coutinho era o único ponto de criação do ataque, e ele me sacava o Coutinho e deixava Alan e Henderson jogando. Em muitas das partidas, o Alan jogando muito mal. O Henderson, depois da temporada, veio até se provar. Eu xingo muito o Henderson ainda, mas ele chegou até se provar. O Alan não, tá? Tipo, o Alan hoje é banco do Liverpool, não dá pra entender o que ele tá fazendo ainda como jogador do Liverpool, e ele não dá pra entender como é que ele tirava o Coutinho e deixava o Alan em campo, entendeu? Era melhor deixar o Alan em campo do que deixar o Alan em campo. Ah, é um problema recorrente da temporada do Liverpool é a defesa que parece uma manteiga, né? Que, porra, não sabe defender cruzamento na área. Sim, exatamente. Tipo, o Skirtle, ele mais que atizou, ele é bom zagueiro, mas ele precisa de outros bons zagueiros do lado dele. E, cara, os outros zagueiros do Liverpool são muito ruins, cara. Tipo, o Sarko é uma... O Sarko a gente zoava na prorrogação, mano. Zoava pra caralho. O Sarko é uma terminalidade com bola no pé, o Lovren é o outro, só libera amor, tá ligado? É o pulo amor. Ah, os dois laterais do Liverpool, eu gosto do Moreno, mas eu não marca direito. É que ele é moreno, ele tem uma qualidade aí, mas... acho que vale a pena falar um pouco do time do Real Madrid, que era o virtual campeão, cara. Você vê no começo de campeonato dele, cara, incrível, cara, o jeito que ele jogava, incrível mesmo, cara. Esse começo parecia uma máquina. James Rodríguez entrando muito bem, o Modric fez diferença quando ele se machucou, né, cara? Nossa, e o ataque? Cristiano Ronaldo marcando gol, Benzema fazendo ali um pivô excelente, cara. Era muito bem jogado o futebol Real Madrid. E que o futebol que, cara, desculpa aí, Fernando, mas, cara, não tinha como você não olhar o time do Real Madrid e falar, porra, esse time não vai chegar longe, sabe? Tinha como. Esse time do Real era só fazendo o que aconteceu. Os dois meio-campistas quebraram a perna. Pronto. Só foi isso que fez a gente parar de jogar. Não só isso, no início também era interessante perceber, porque a gente não sabia muito bem onde que o Ramos ia jogar do início, porque não tinha o Bale, né? O Bale ficou mais caro no início da temporada. Então o Ramos jogava na posição do Bale e o Isco jogava na posição do Ramos, tava jogando muito. Então você tinha um meio campo com Modric, Kroos e Isco, tá ligado? E o Ramos aberto também. Então você tinha uma noção de passe absurda no Real. Mas acho que uma coisa incrível, assim, era como encaixou os jogadores, assim, o próprio Ramos e tal. Cara. Cross. Encaixou rápido e jogava bem, jogava, partia pra cima, era um time muito, muito agressivo, assim. Cara, esses jogos, o Real Madrid goleou, mas perdeu muito gol. Era tipo um jogo onde só dava o Real Madrid, sabe? Eles brincavam em campo. E outra coisa, vale a pena dizer que, assim, muita gente via esse time do Real Madrid e falava, tá melhor que ano passado, tá melhor que o time que tinha o Di Maria, sabe? Não, e no Xabi começo Alonso. Tava, no começo até tava, porque o Cristiano Ronaldo metia 3 gols por jogo. É, quando o Bale vem jogar, ele só faltava correr o campo, ida e volta toda hora, tava maluco. Benzema não errava, o Ramos acertava tudo que ele fazia, aí ficava foda, o time era uma máquina, cara. Esse time do Real Madrid tinha média de mais de 3 gols por partida, velho. Era uma eficiência brutal. O time adversário, ele não fazia gol, não é porque a defesa era forte, não. É porque eles simplesmente não atacavam tanto que não existia possibilidade do time adversário jogar, sabe? Era até escroto, velho. Cara, os dois jogos contra o Liverpool é brincadeira o que eles fazem com o Liverpool. Eles acabam, o Liverpool não consegue fazer nada em campo, cara. Consegue criar uma jogada, cara. Concordo, e tipo, o engraçado desse time do Real Madrid é que a nossa dúvida principal era, porra, pagou 80 milhões, 69 milhões de euros no James Rodríguez. Cara, vale isso tudo, tá ligado? Pô, perdeu o Di Maria. Di Maria tinha sido o cara da final da outra Champions, né? Sim. O cara da final da décima. E você vende Di Maria vai pro United, não joga porra nenhuma no United, e vem o James e encaixa perfeitamente, cara. Tipo, era o camisa 10 que faltava, tá ligado? Sim. E a gente começa a olhar esse time de máquina, e a gente não acredita que ele vai chegar no final e vai ter todas aquelas lesões, vai chegar um time tão desgastado no final, né? Não só desgastado, mas que parece que perde esse ritmo, né? Toda essa coisa de o time encaixadinho, perfeito, jogando certo e tal, que começa a sumir, o time parece mais desencontrado, a bola já não chega mais no Benzema como deveria, e aí de repente o time não tá mais, sei lá, o Real Madrid parece que, ó, aos poucos ele vai se desmontando, sabe? Ele dá tudo de si no começo e não tem mais gás pro final, sabe? E o pior, a gente vai ter um contraponto com o time do Barcelona, que é um time que começa assim, óbvio que é um time eternamente forte, mas começa ainda se encontrando, o ataque, a gente não sabe, são 3 gênios, mas e aí? Como eles vão jogar juntos? Ainda precisa, um time que ainda não tinha completamente entendido como a substituição do Xavi acontecia, né? Eu lembro que a gente falava bem aqui, tipo, o Barcelona era o time que ganhava de 1-0 com gol de cabeça do Apoel, sabe? Era nesse nível. Muito interessante perceber o que tu falou dos 3 gênios, mas lembrar que no início da temporada, por 3 meses, teve Suárez. Sim. Então, o Barcelona jogava com o Pedro, mas era aquela coisa, porra, tá jogando, o time tá começando a se acertar, mas daqui a pouco entra um cara que, tipo assim, com certeza não vai ser bom. Sim. E aí, como é que vai ser? E aí, entra Xavi, sai Xavi. O Rakitic não começa jogando tão bem, não é ainda aquele jogador do Sevilla. E este ainda tá jogando mal, parece que sentiu um negócio da Espanha. O Neymar tinha acabado de ter a contusão na coluna, né? Sim, e então aí tem isso, o Neymar voltando da contusão na coluna. Cara, o próprio Suárez demorou pra começar a jogar bem, cara. Demorou. Até quando ele voltou e tal, ele demorou pra começar a jogar um futebol convincente, assim. E volta isso. Uma coisa era ver como é que o Messi ia jogar, porque, tipo, o Messi tinha feito uma Copa do Mundo ok, mas falava-se muito da briga dele com o Luis Enrique, né? De os dois estarem brigados e tudo mais. Então, o início da temporada do Barcelona como um todo foi algo tenso. Foi isso, o Daniel Alves mal pra caralho. O Daniel Alves jogando muito mal no começo. Não só isso, todos os zagueiros que eles contratavam, que todo mundo falava, tem que contratar zagueiro. Todos eles diziam parar do estalheiro. É, porque isso era bizarro. É, porque o Puyol tinha saído, não tinha mais ninguém pra segurar o Piquet, né, mano? Não, o Vermaelen, ele não foi parar do estalheiro. O Vermaelen construiu a casa dele no CT. No DM do Barcelona, cara. É verdade, mano. Foi foda, mano. É. Cara, e falando agora do grupo F, Barcelona, já que você puxou, cara, por pouco o Barcelona foi engolido pelo Paris Saint-Germain, cara. O Paris Saint-Germain ganhou o primeiro jogo do Barcelona lá na França, pouco. Futebol excepcional do Lucas, o próprio Cavani, antes do, se não me engano, foi antes do Ibra se machucar, né? Só tava jogando Cavani na época. Sim. foi, ele era muito melhor antes do Ibra começar a entrar no time. Não sei se vocês perceberam isso. Assim. Essa partida em específico, tem um jogador que jogou um absurdo chamado Verratti. Que vai jogar de novo depois, um outro absurdo, né? Ainda na Champions, né? O Verratti joga nessa partida é bizarro. Tipo, ele engole o meio-campo do Barcelona, que é o meio-campo do Barcelona, né, velho? E naquilo ali, o Paris Saint-Germain praticamente ganhou o jogo em Paris. Sim. E a gente começa a perceber uma coisa que depois não se conclui, que é o Paris Saint-Germain subindo de nível, né? Porque, porra, joga o primeiro jogo daquele nível, e foi o primeiro jogo do grupo, né? Daquele nível contra o Barcelona, e o Barcelona mal, então a gente cria as dúvidas, e depois o segundo jogo meio que encaminha o que seria o futuro dos clubes, né? Porque o segundo jogo, o Barcelona já com o trio de ataque e tudo mais, já... É um 3x1 bem, bem calmo, o Neymar faz 2 gols e tal no contra-ataque, assim, não era o Barcelona que a gente viu no fim da temporada, mas era um Barcelona que já começava a esboçar um futebol mais bem jogado, no caso. Eu chego a ver uma análise feita desses jogos. Eu não lembro quem era, um jornalista que dizia assim: parece que o Paris Saint-Germain tá mostrando pro Barcelona como o meio-campo deles deveria funcionar, sabe? Com o meio realmente apoiando, que vai ser o Verratti e o Matuidi acabam por fazer a função que o Rakitic aprende a fazer, né? Que é de estar constantemente apoiando e participando do time ofensivamente, sabe? É que era apagado, era dúvida, tava aquelas coisas, e aí parece que rola, o Barcelona tem essa evolução gradual, né? Enquanto o Paris Saint-Germain faz um futebol que ninguém imaginava, né? Surpreende, né? Cara, às vezes quando eu vejo o jogo, eu falei, será que esse ano vai Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain ele chega mais que o Manchester City, mas ele não consegue chegar ainda, porra, agora semifinalista, sabe? Porra, tem chance. Quando o Barcelona chega, eu disse, ah, que vai, mas não foi também, cara. É que decepcionou muito quando ele pegou posteriormente o Barcelona, cara. É. Desculpa. Mas o Paris acaba, já nessa fase de grupos, mostrar o... Eu acho que assim, não foi uma temporada ideal, eu acho que eles acabam decepcionando pelo nível de futebol que eles poderiam apresentar e já mostraram que tem, mas eles mostram uma evolução em algo que pra mim é essencial em um time que quer ser grande, que é a vontade. Vontade, raça, tentar brigar, eles mostraram isso. Eu acho que a gente pode falar isso um pouquinho mais na frente, né? Quando a gente fala de oitavas, que realmente é o jogo das oitavas, esse jogo. Sim, que é aí que a gente vai ver esse Paris Saint-Germain que parece que começa a entender um pouco mais que o futebol não é só aqueles craques e tal. Mas quando a gente fala desse futebol que não são só craques e tal, a gente é óbvio que vai lembrar do time do Atlético de Madrid, né? Que todo mundo esperava, sim, por causa da última Champions, né? Óbvio que todo mundo vai esperar o Atlético de Madrid e tudo mais. Acaba caindo no grupo da Juventus, que aí vai acabar tendo uma disputa. E o surpreendente é que ele mostra bons jogos, mas já não mostra a estabilidade que mostrava anteriormente já, né? Eu acho engraçado aquilo, que na primeira fase, complementando e discordando, o Atlético, ele mantém ainda o nível da temporada passada, porque ele ganha bem de quase todos os times, se eu não me engano, ele sai em... Ele passa em primeiro, cara, a Juventus é o segundo. Ele passa em primeiro, e a Juventus tem vários problemas, e o Atlético passa bem, entendeu? Só que ele passa bem, já demonstrando o futebol meio escasso que teria no resto da temporada, que a gente pode falar, Isso que eu ia falar, cara. Acho que eu revi todos os jogos de grupo da fase do Atlético de Madrid. E, cara, 90%, 80% dos gols são bolas aéreas ou, tipo, consequência de bola aérea, sabe? O cara chuta uma bola, bola rebate, o cara chuta de fora da área e faz gol. É isso, cara. Futebol se resume a isso. Mandzukic cabeceando, o Cherch pegando rebote de bola, quando ele tava jogando, no caso, antes ele ir pro Milan, pegando rebote de bola aérea. O futebol se resumia a isso, cara. E funcionava, no caso, porque o Simeone arma muito bem esse tipo de jogo, mas fica batido, é claro. Mas o futebol funcionava assim. De um lado você tinha o Coquê ele nem chegava na linha de fundo, ele cruzava antes, quase do meio de campo ele já botava na área pra galera cabecear, e a mesma coisa valia do lado pro outro lado pro Juan Fran. Então era um futebol que batia na mesma tecla, funcionava, mas assim, não era um futebol tão convincente. A parte defensiva é excelente, era um time que segurava o jogo e segurava bem, não tocando a bola e sim defendendo, mas assim, já era debilitado, já era muito, mas muito só bola aérea, cara. Isso me incomodava muito, muito mesmo. Se eu não me engano, era o primeiro jogo contra a Juventus, que eles acabam ganhando de 1-0, você percebe, é por isso que eu falei que ele vem da última temporada, não sei se eu acabei não me fazendo entender direito, mas eu falo que ele não traz mais aquela o convencimento do futebol do Atlético de Madrid mais, né? Porque nesse primeiro jogo, contra o Juventus, eles ganham de 1-0 o gol do Turan, se eu não me engano, né? E você percebe que contra a defesa da Juventus, que vai acabar sendo extremamente elogiada ao final da temporada, a gente vai ver que eles realmente ficam buscando essa jogada, fazer o gol, mas não consegue achar uma forma de efetivamente atacar a Juventus, né? Vamos pegar a diferença aqui do time do Atlético de Madrid de hoje, quer dizer, temporada passada, hoje mudou o time, foi com várias contratações, mas a temporada onde ele foi vice-campeão, cara, você tinha dois atacantes de área, mas com mobilidade, pô, o Diego Costa e o Villa tem muito mais mobilidade que o Mandzukic, sabe? O Mandzukic é um mortão na área, ele faz os gols de cabeça lá, faz os gols chutando a bola de rebote, mas porra, ele não tem a mobilidade que o Atlético de Madrid precisa, sabe? O Atlético de Madrid não conseguia jogar sem ser na bola aérea, cara, isso que fudeu o time, fudeu, defensivamente, cara, quase perfeito, foi eliminado pelo Real Madrid praticamente empatando os dois jogos, levou um gol no final. Mas não vai fazer gol, não conseguia chegar. Mas aí dentro desse grupo, cara, o que eu queria comentar era a Juventus. Sofreu, penou e parecia que não ia passar. É. Isso foi engraçado, entendeu? Porque acaba brigando com o Olympiacos. O Pogba salvou os caras. É, o Pogba salvou no final e ele disputando no Olympiacos no último jogo, mano. Coisa o Olympiacos jogando muito melhor durante a fase de... Isso que era engraçado. Sim. Inclusive gente falando, depois da classificação, que o Olympiacos tinha sido injustiçado. Tá ligado? É engraçado, é muito engraçado a gente parar agora pra analisar essas primeiras rodadas. Quantos times mudam, né? Até o final. O quão diferente é o futebol de um time daquela época pra hoje, entendeu? Porque você vai falar do Atlético de Madrid, que é um Atlético de Madrid que acaba passando contra a Juventus, que todo mundo esperava que ia ser alguma coisa. A Juventus não mostra o que vai mostrar depois. Um Barcelona que começa acanhado, né? Com muitas dúvidas. Um Real Madrid máquina maluca. Chega a ser estranho, né? Quando você começa... Cara, porque, cara, essa é a diferença da Libertadores pro por exemplo, Libertadores, tem mais diferença, mas essa é uma das essenciais. A Champions League, ela dura um ano, a Libertadores dura 6 meses, até menos às vezes. Cara, a Champions, ela tem muito disso, sabe? Essa coisa de, por exemplo, esse time que no começo tá mal, mas como é um campeonato muito longo, ele pode estar numa fase boa depois, nas fases mais importantes, sabe? É o que aconteceu com o Barcelona, é o que aconteceu diferente do que aconteceu com o Real Madrid, sabe? Sim. É muito interessante pensar nisso. É o Coco, como um time que se prepara pra, sabendo que a classificação vai ser difícil, mas esperando uns reforços naquela pequena janela que vai ter de meio, né? Pra aí conseguir ter o time disputando, né? Você vai ver uma diferença muito grande, né? Diferenças que vão ser mostradas também pelo tipo de campeonato, porque você vai acompanhando um Paris Saint-Germain, você vai ver no campeonato francês, e você começa a já ver no campeonato francês o que começa a se refletir na Champions League, que é, às vezes, a falta desse... Né, do jogo mesmo, do time, né? Você começa a ver esse tipo de coisa. Muito bem, um ponto excelente esse do tempo decorrido da Champions League, né? E eu falei um pouco de francês, né? Vale destacar o Mônaco acabou caindo nesse grupo. Em teoria é um grupo mais equilibrado, né? Porque todos os times são ali na mesma faixa, mas não é um time com nenhuma grande surpresa. Você vai ter Mônaco, Leverkusen, Zenit e Benfica, né? É praticamente um grupo passa alguém fraco. Você pegando as pontuações aqui, ele é o mais equilibrado dos grupos. Mas assim, me surpreende o futebol do Leverkusen. E assim, a gente percebeu depois que assim, a gente subjugava muito o time do Mônaco e não o time ruim. Não é um time ruim. Ele é bem acertadinho. Não tem aqueles putos jogadores que tinham, o Falcão, o Ramos Rodrigues, mas é um time acertadinho que apostou em jogadores novos e que deu muito certo. O caso do Condo com o Gombiel, o caso do Carrasco. Cara, me surpreendia muito nesse grupo o mau futebol de Zenit e Benfica. O Benfica era estranho, porque o Benfica vinha chutando bunda no português, né? E na Champions não jogava nada. Não só isso. Benfica, pra quem não lembrava, ele era vice-campeão da Europa League. Então, Era um time que parecia cair num grupo bom para ele, tá ligado? E na minha opinião, quando saiu o grupo, Benfica e Zenit eram os favoritos. Zenit com um time razoável, tá ligado? No Zenit é um time bom, pô. Tem o porra, aquele moleque que é belga. Como é que é o nome dele? Cabeludo lá, pô. O Witzel. Tem o... Witzel. O Hulk. O Hulk, que é um jogador... O Hulk é um jogador até que... Okay. Empolgado, sabe? Com vontade de jogar, chuta forte. Um time como o Zenit faz diferença. Dá pra passar, cara. Dá pra passar nesse grupo. Acho que a zaga tem o Garay. Eu acho que até poderia ir melhor. Poderia ter ficado mais à frente até. Sim, agora o surpreende é... O Benfica tinha até expectativa, porque o Talisca, né, nesse começo era um fenômeno, né? Talisca é foda. Exatamente. Talisca é zica, caralho, Talisca, mano. E acaba que... Quem vira destaque vai ser o Casemiro e não o Talisca, né, mano? Eu acho até engraçado esse negócio do Benfica, é que o Benfica, ele tava chutando bundas no português e continuou, cara. Foi campeão português a porra toda e fez esse papelão na Champions, cara. É o que eu achei bizarro, eu acho bizarro até agora. Sim, cara, eu não sei, eu não entendi. Agora, eu lembro, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui na prorrogação, mas eu tinha gostado pra caralho do futebol do Leverkusen, cara. Porque eles não são um time forte, eles não têm grandes jogadores, assim. Mas, taticamente falando, eles são extremamente bem disciplinados, tá ligado? Se eu não me engano, chega a ter uma... Se eu não me engano, é o Klopp que vem elogiar ele e fala que, taticamente, pra ele, o melhor time naquele momento era o time do Leverkusen. Então, mas o caso do Leverkusen, cara, é que assim, eles apostaram num técnico que ele veio daquele Red Bull Salzburg, que é o time lá da, se não me engano, Áustria, que ele é um técnico que ele fez o time do Salzburg crescer muito de produção. Ele joga com esquemas táticos diferentes, já chegou a jogar com 4 atacantes no time, jogou tipo num 4-2-4, sabe, mais ou menos. Sim, ele chega a jogar e sem volante, é estranho até. Ele aposta muito no estilo de jogo diferente, que acaba surpreendendo, no caso, assim, pros times. E é o que o Klopp falou, cara, é um time bem armado, que tem até bons jogadores, mas assim, ainda é limitado, sabe? Tem o Kisling, que é um atacante de área, que faz gol. Tem aquele cara que bate falta lá, o Salihamidžić. Mas, cara, eu me incomodo um pouco com esse cara, que ele só bate falta. Ele não é o Pirlo, ele só bate falta. É isso, cara. Leverkusen, que tem o Wendel. Wendel fez uma boa temporada, mano. Tem o Wendel, tem o goleiro, o Leno, muito bom. Mas você tava falando do Klopp, cara, e foi muito engraçado. O grupo que eu mais queria assistir eram dois, né? Que são logo bem dois segredos, que é o D e o E. E o grupo D foi cantado como grupo da morte e nada, né? Foi até engraçado isso, porque o Borussia Dortmund... Foi bizarro ver o Borussia com um time totalmente modificado, logo de cara dar 4 porradas em seguida, que foi isso, tipo, 2-0, 3-0, 4-1, 4-0. Coisa, cara, eu não entendo assim, até que ponto esse time do Borussia Dortmund tava jogando bem na Champions, cara. Não, pior que porque, sinceramente, cara, o Galatasaray, ele se mostrou um time fraquíssimo, o Anderlecht é um time fraco e o Arsenal tava fraco, né? O Arsenal é o Arsenal, né? Até que ponto eles estavam jogando bem? Porque no final terminou empatado a pontuação. O Borussia começou teoricamente muito bem e no alemão, como a gente via, era péssimo. Eu não sei até que ponto esse time do Borussia tava bem, sabe? Até que ponto isso é verdadeiro, isso é real. Você tá olhando e tá falando, cara, eles estão jogando bem ou eles estão jogando com um time que joga muito mal. Então, cara, eu vi alguns jogos do Borussia nesses jogos, principalmente os jogos contra o Galatasaray, tá ligado? A imposição, não somente tática, mas de criação de jogo, tá ligado? Tipo, o Borussia criava muita chance. E aí você achava estranho, tipo, tu olhava aqueles jogos, você não entendia o que tava acontecendo no Campeonato Alemão, porque no Campeonato Alemão... Porque, assim, no Campeonato Alemão, o time do Borussia penava pra criar uma chance, entendeu? E quando chegava na Champions, os caras criavam 15 chances por jogo ou mais. O próprio Galatasaray, cara, o time fez 4 gols e levou 19, cara. O time, cara, eu digo, até que ponto isso é verdadeiro, sabe? Porque no final, o Arsenal ganhou o jogo no Emirates, eles empataram com Anderlecht no Iduna Park, entendeu? Então, cara, eu me entendo, assim, até que ponto era verdadeiro esse futebol do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund tem um time acertado. O Borussia Dortmund é um time que pode ser, eu posso dizer, até semi, dependendo de como tá jogando os jogadores, se não estiver machucado, pode ser até semifinalista de Champions League, se der sorte. Mas, cara, Pra mim o time estava jogando mal e ponto. Eu não vejo essa primeira fase hoje, na época eu até achava que estava jogando bem, mas hoje eu não vejo essa primeira fase do Borussia Dortmund como um futebol bem jogado que veio se perdendo. Eu falei um futebol mais ou menos, que ganhou de times que jogaram muito mal e que depois, pegou, quando pegou um time mais acertado, recuperado, tomou feio, sabe? Não, tomou, foi o caso dos oitavos de final. A gente vai falar desse jogo aí que ele acaba sendo humilhado, mas se a gente for falar de humilhação, não tem nem como não discutir o grupo E, porque o Bayern de Munique começa aquela... Ele começa nessa ideia, assim, não é tão brutal quanto o Real é no começo, mas ele tem essa coisa de... Às vezes ele ganha de 1-0, às vezes ele ganha de 7, né? E ele acaba fazendo isso com a Roma, que, meu... A Roma acaba se destabilizando completamente depois desse jogo. Já não bastasse... Fez um bom primeiro jogo. Fez um bom segundo jogo. E depois, cara, só decadência. Eu realmente achei que esse ano a Roma ia chegar. Porque a Roma, cara... Roma tem uns jogadores legais. Tem o Pjanic. Tinha um Gervinho no começo jogando bem. Tinha o Maicon. Pô, fez uma péssima temporada. Mas, cara, pelo que ele jogou, ele dá esperanças pra mim, sabe? Então, eu tinha esperança esse time da Roma. Começou bem. Eu falei, porra, esse ano vai, pelo menos vamos chegar um pouco. Não dá, cara. Mano, é um time que levou 14 gols. Mas, mano, como também não se desestabilizar? Até o Valente achou que não tinha como ser um placar muito elástico. É isso mesmo, cara. Lembre dessa aposta no bolo. Não tem como ser um placar elástico. Ai, ai. Pô, mas o mais engraçado é que o Crive, você tava falando isso do Borussia antes, mas o mais legal era perceber como a Champions League já dava indícios que o Manchester City ia se fuder. Mas o Manchester City nunca passou confiança, mano. Ele caralho, não. Foi... E até agora eu não entendo esse jogo do City com a Roma, aquele gol último, aquele gol faltando poucos minutos pra acabar do Nardi, tá ligado? Cara, a Roma tava classificada, mas ele tava morto. Cara, é bizarro. O Manchester City acabou de jogar. Aquele jogo contra o Bayern, que o cara, que o Benat foi expulso e daí o Agüero achou uns gols ali. Eles passaram, sabe? O Agüero carregava o Manchester City. O Agüero era assim, o Manchester City precisa, ele mete 3 gols, mano. Ele tava assim no começo da temporada. Tava chovendo gol, né? Tá chovendo gol pro lado do cara. E o Manchester City acabou já o campeonato inglês. E até agora, eles não me mostraram um jogo que me convenceu esse time, cara. É um time que não convence, cara, de jeito nenhum, velho. Contrata. É um time que pra mim só tem dinheiro, fora isso não tem nada, velho. Tá, mas também contrata mal pra caralho, na moral. Contrata mal pra caralho, na moral. Contrata Sterling, puta que pariu, como pode? Tem que se fuder mesmo, na moral, tem que se fuder. Cara, e o Bayern do começo ao fim do campeonato mostrando um futebolzinho insuportável, né? É chato pra caralho. Que futebol chato, cara. Você ficava tocando a bola e pelo jogo, controlando o jogo, tocando a bola e quando de repente passava o De Bruyne e catava a bola e ia lá pra linha de fundo fazer o gol. De repente vê. De repente pula o moleque de 14 anos, tá ligado? Do nada, albino, no meio do campo. Nem é jogo dele. Nem é Wolfsburg, ele é do pá, De Bruyne. Pega a bola com a mão, né? Leva pro gol e chuta, tá ligado? Não vai de campo. Cara, mas é engraçado, o Bayern, ele chegava a me irritar, o Lewandowski, porque o Lewandowski estava lá e ele não chutava no gol, velho, porque não podia chutar, tá ligado? Se tá fora da área, você não pode chutar no gol, velho. Cara, eu tenho certeza que quando você é contratado pelo Bayern, existe lá uma cláusula no contrato que diz assim, você só pode chutar quando você estiver dentro da área. Nossa, e sabe o que é pior? Mano, isso incomoda, porque a gente vê isso, fala sério, se não deixa puto você, quando alguém fala, porra, o Bayern de Munique é foda. Nossa, melhor futebol foda. Bayern de Munique, time alemão. Tic-tac é foda. Nossa, não deixa vocês puto, mano. Sério, eu fico puto quando alguém fala isso, que eu falo, eu não suporto essa porra desse jogo, mano. Cara, não, até porque eu vejo, tá ligado? Eu não ligo. Mas, cara, que tem horas que o jogo é insosso, mas eu gosto de ver o Bayern jogando quando o outro time desafia esse jogo, tá ligado? Quando o outro time é bom. Se o outro time não desafia esse jogo... Não, se o outro time é bom, eles perdem. É isso que acontece. Aconteceu, inclusive, nessa Champions, né? O Bayern de Munique não... E no campeonato alemão também, viu? Bayern de Munique, se não o time tá bem arrumado, se o time sabe jogar, eles perdem. É isso. E não perdem de um gol, não. Eles sempre perdem de goleada, é incrível isso. O Bayern de Munique é 8 ou 80. Ou eles ganham tudo, ou eles... Quando eles perdem de muito. É incrível isso, né, mano? O Bayern de Munique é um time engraçado, velho. Se perde, é 5. De uma vez. Cara, não é o Bayern de Munique que era assim, né? É o Guardiola que é assim. O Barcelona, eles tomaram 7 do Bayern, tô perdendo no time horroroso do Chelsea. Qualquer forma de organização mínima que tenha, ainda acaba com o tic-tac. É verdade. É, agora falando no outro grupo, que é o grupo Chelsea, Schalke, é um grupo muito do... Vamos pular esse grupo, cara, que esse grupo serve a porra disso, só serve pra Vila de Carvão. Só serve pra... Mano, cara, o Chelsea, tipo, ele tava bem no começo da temporada, o Fábricas tinha encaixado em atacar. A gente tava achando o Fábricas foda. O Fábricas tava foda. O Chelsea, o Fábricas foda, o Hazard... Ah, o Hazard foi bem até o final, o Hazard foda, o Diego Costa, puta, destruindo, sabe... E aquela coisa, cara, a mesma coisa que o Chelsea fez nesse início de Champions League, ele fez no início do campeonato inglês. Só que o campeonato inglês é o campeonato de ponto corrido. E isso deu a eles a possibilidade deles empatarem jogos pra caralho no final e ser insuportável, vencerem insuportavelmente o campeonato inglês. É. No Champions League depois virar mata-mata. E a gente vai falar desse grupo depois. Vamos pro próximo? Vamos do Chelsea depois. Sim, sim. Porque aí depois a gente vai ter o grupo do Porto, que só tinha o Porto mesmo. Que só tinha o Porto e um filho da puta. E tinha molecada nojenta do Shakhtar. Essa molecada nojenta do Shakhtar meteu várias goleadas aí, gente. Porra. Meteu várias goleadas. Luiz Adriano. Luiz Adriano fazendo o nome dele, né, velho? Por isso que ele foi contratado pelo Lubião. 5 gols no jogo. Cara, o Luiz Adriano, ele foi contratado, convocado. Tudo que rolou na carreira dele foi por causa dessas goleadas nessa fase de grupos da Champions League, cara. Se eu fosse ele, eu tatuava o escudo do Bate Borisov no peito, na moral. Porque, cara, isso fez a carreira dele. Mano, caralho, cara, o cara bateu no Bate Borisov e foi pra seleção brasileira. Parabéns, cara, parabéns. Aí você vê o Luquita se matando, jogando contra o Barcelona. Aí o cara vai lá, goleou o Bate Borisov, titular. Caraca, aquela moral, é muito recalque que o Lucas tem, velho, do Luquita, mano. Mano, eu... Porque, puta que pariu, sério, tipo, qualquer jogadorzinho que é convocado pra você. Mas o Luquita, porra, o Luquita é foda. Cara, mas não é só o Lucas, cara. Felipe Coutinho demorou um tempo do caralho pra ser como começar a ser convocado. Eu sei, cara, mas caralho, cara. Mas o Lucas é engraçado porque sempre é o Luquita. Porque cara. O Luquita é o amor, cara. Tipo, nossa, o amor justiçado do futebol mundial. Cara, eu vou te dizer uma coisa, Carlos. O meu motivo é uma paixão maior. A minha admiração por essa beleza, esse Adonis do mundo que é o Luquita. Entendeu? Esse merengue. Esse merengue louco, esse ritmo caliente. Ritmo proibido, lambada. Lambada quente. Que escroto. Porto, vamos lá, Porto. Porto é só isso, cara. Casemiro é foda. Porto é Casemiro, não. O Porto, ele vem e chega a surpreender. Vamos ser bem honestos, o Porto chega a surpreender, porque você nunca sabe. Aí o Porto tá ali, aí o Porto tem um cara que mete gol pra caralho, que é o Jackson Martínez, que esse sim é foda. Tem o Brahim jogando bem também. Sim, sim. Você vai ter o rei da bola de três dedos. O Carlos que ama o Quaresma, cara. Mas o Quaresma é o jogador mais legal. O Quaresma é só isso, né, cara? Cara, o Quaresma é o jogador mais legal que existe, cara. Porque ele é o jogador perfeito do PES, tá ligado? E se ele correr de um lado, tá ligado? Porque se ele corre do lado com o pé contrário, tá ligado? O pé contrário direito, é só você cortar pra dentro e chutar. Se você corre do lado esquerdo, você corta pra dentro e chuta também, tá ligado? É o jogador perfeito do PES. Mas esse Porto acaba surpreendendo. Ele tem um futebol legal, pega um grupo muito fraco, tá ligado? Mas pelo menos serve pra mostrar que é mais do que só um time azul com um estádio com nome maneiro, né, mano? Mas também é isso, o estádio tem um nome maneiro e ele é azul. Oitavas de final. Eu lembro que a gente chegou a fazer essa previsão aqui no Prorrogação quanto ao mata-mata da Champions, e aí a gente acaba por fazer essas previsões todas as rodadas, né? De quem vai, quem não vai, o que a gente acha. E eu lembro que nesse começo, muita gente reclamando, muita gente não gostando, achou que, o Arsenal pegou um time fraco, vai passar, é só pro Arsenal passar. Até que enfim, né? Pegou um time fraco, esse ano vai. É mesmo, né? Porque, cara, cara, na moral, o time azarado era o Arsenal, tá ligado? É, foi engraçado que eu acho que de tanto comprar jogador do Arsenal, o Manchester City que pegou o azar do Arsenal, né? Aí você via o Arsenal passava para as etapas de finais, lá passava bem e tal, pegava o Barcelona, tomava uma porrada. Pegava o Milan, tomava uma porrada. Pegava o Bayern, tomava uma baita de uma porrada, né? Mano, mas agora aprendemos que ele vai ser eliminado nas oitavas de qualquer jeito. Então é melhor eliminado pelo Barcelona do que pelo Mônaco. Ele vai ser quarto, ou terceiro no campeonato inglês, é isso? Sempre isso. É, não importa. Cara, a partir do momento que vocês começam a tomar a varada do Berbatov, mano, algo tá muito errado, cara. Berbatov e Kondogbia, não se esqueça. Ei, Kondogbia, no primeiro jogo lá, Trisão. Mano, mas é aquela coisa, cara, o time... Tá ligado quando um time não consegue fazer uma parada, ele se perde psicologicamente na parada? Porque assim, o time do Arsenal, desculpa, com todo respeito ao Mônaco, é melhor que o time do Mônaco. E não é pouco melhor, é bem melhor que o time do Mônaco. Pegando o jogador... Cara. Porra, provou isso no jogo da volta, cara. Ganhou lá de 2-0. Mas caralho, a cagada feita em casa foi muito grande, cara. Muito grande. Então, cara, mas não, cara, esse cara tomou o gol do Kondogbia e desmotivou completamente. Não sabia o que tava mais fazendo, cara. O Barcelona. Cara, o Ozil, então, mano. Nossa, o Ozil morre em campo nesse jogo. Não, o Ozil morreu a partir daí, cara. Acho que enterraram ele já. Inclusive, deve estar atestado de óbito do Ozil desse jogo. O juiz anota lá: atestado de óbito, Ozil. De um falecido, 32 minutos do segundo tempo. Não, nem isso não, quer falar que quem morreu não foi o Ozil, foi o Arsene Wenger. O Ozil já vive um gol. Dois. Não, e dois, que tipo assim, tomou dois gols muito rápido, tá ligado? Tipo assim, toma o gol do Kondogbia aos 23 e aos 25 toma o gol do Berbatov, tá ligado? E o pior é que ele faz o gol e parece que o Arsenal vai começar a se acertar e vai lá e toma o terceiro, tá ligado? Pra fechar o caixão. É que, cara, em vez de tipo, cara, tem dois jogos, tá ligado? O Chamberlain fez o gol. Aí, cara, desesperou totalmente, começou a ir malucamente pro ataque, tomou um gol, cara. Não sei quem dá o passe, mas o cara dá um passe que atravessa a defesa inteira, assim, do meio de campo pra frente pro Carrasco, ele só vai pra cima e chuta, tá ligado? Cara, é tipo, muito falha de defesa, muito falha de contra-ataque, sabe? E provou que é melhor que o Mônaco no segundo jogo, mas não deu, sabe? Giroud pegando gol no último minuto lá, podia ter feito 3-0, sim. É, o Giroud como sempre perdeu. É aquela coisa, sabe? Se tivesse mais um em campo, se não tivesse com o Ozzy, eu tivesse colocado mais um cara ali, acho que teria entrado até. Se tivesse 11 em campo, né? Porque o Ozzy não tá... Se tivesse 11 em campo... Não, é sério, cara. O Ozzy, é lampejo, cara. O Ozzy... Você lembra de uma rodada aí do campeonato inglês que ele deu um puta passe de calcanhar pro cara que fez o gol, velho? Foi pro Giroud mesmo. É ganso, cara. É ganso. É isso. É ganso. É o ganso com grife, né, mano? É o ganso com grife que não chuta... Não chuta... Que comprimento técnico e não chuta... o squeeze com água. É cara, isso. Cara, mas fora isso, a gente vai falar de decepção e tudo mais. O Borussia Dortmund acaba tomando uma surra, mano. Do Tevez. O Tevez dando pirocada no Reus. O Tevez eliminou o Borussia Dortmund. O Tevez é foda, mano. Mano, mas a gente tem que falar uma coisa. Esse Tevez, ele é foda mesmo, né, mano? Vai tomar no cu, cara. O cara é muito bom, velho. Eu acho que, tipo, o pessoal da Alemanha tá com os focos tomados só com os loirinhos bonitos, tá ligado? E daqui a pouco chega o Tevez, o jogo se assusta, ele vai lá e mais 3 gols, tá ligado? Sim, e é engraçado porque a Juventus, ela vem desconfiada da fase de grupos, né, cara? E de repente ela pega o Borussia fora de casa e mete 3, mano. Um jogo em que o Borussia não faz nada. O Borussia literalmente não faz nada. A Juventus não precisa nem se preocupar em defender. Não, pior que não foi isso. O pior é que o primeiro jogo foi em Turim e o Borussia conseguiu um bom resultado. Ele jogou bem, tipo, foi 2-1 com o Marco Rose metendo gol na falha de defesa da Juventus. E era meio a meio o segundo jogo, tá ligado? Porque eu achei que o Borussia ia passar, cara. É que todo mundo falou. Eu achei, cara. 1-0, o Borussia passa, acabou, tá ligado? É só isso. Aguenta o jogo. É, mas aí o Tevez faz um gol onde ele chuta a bola a 5 centímetros dele, a bola vem forte ainda no ângulo. Aí eu não sei o que tá acontecendo mais, né, cara? Cara, é muito impressionante esse gol, cara. A bola tá... Cara, o cara chuta mó forte, a bola tá assim, meio metro dele, assim, cara. Muito pequena a distância, o cara chuta forte, velho. É o Tevez, mano. Ele é cara, ele é um monstro. Olha a cara dele. Cara, ele... Ele destrói o jogo e eles ganham de 3-0, cara. É tipo, caralho, como é que isso foi acontecer? Sacou? Não, ele, isso, ele destrói o jogo e o Borussia... É incrível. O Borussia tava perdidaço em campo, né, mano? O Borussia cara, tava... Cara, mas também, cara, se tu achar o Tebes foi difícil, mano. Cara, mas era uma coisa... Mas é sério, eu lembro desse jogo. Eu lembro da gente comentando na prorrogação, cara. Eles não sabiam o que fazer, cara. Era, cara, muito defensivamente bem feito o saludo do Juventus, tá ligado? Eles... Sempre que eles iam com a ponta do time do Borussia ia pra cima, eles fechavam dois jogadores, o cara não tinha opção de passe e não conseguia jogar. Aí eles tomavam a bola no contra-ataque, saía um gol do Tevez, ou um chute do Tevez, rebote, gol do Morata. Era isso, cara. Eles ganham de 3-0 com uma tranquilidade absurda, jogando muito bem. Tevez chuta pro gol, o Morata é um jogador inteligente que se posiciona muito bem, consegue fazer uns gols de rebote, por causa que tem uma bola aérea muito eficiente, e foi isso. E foi esse jogo que o Pogba se machucou, não foi? Foi. Ele se machuca e a Juventus continua bem sem o Pogba até o final. A primeira fase bem difícil de se pensar. É, era na verdade, se você parar pra pensar, você tá saindo o Pogba, o cara que é a estrela do time, vinha jogando muito, né, pela Juventus, classificou a Juventus praticamente, né? Agora, vai ter Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid? Eu gostei, assim, gostei do confronto até o ponto que a gente tem pênaltis, né? Mas... porque assim, os dois jogos que tem, eles são muito, muito bons, tá ligado? É uma batalha praticamente de esquema tático, né? Que rola. E de... porrada, porque o Atlético de Madrid deu porrada nesse jogo. O Atlético de Madrid, a partir desse momento, eles estão mais preocupados em bater nos caras do que tocar a bola, cara. Não, é quando a gente estuda que o Atlético de Madrid é a Libertadores da Champions, né? Sim, cara. Não, mas dentro desses confrontos é o mais parelho. O Leverkusen jogou melhor no primeiro jogo, o segundo jogo, o Atlético jogou melhor, mas foi jogo de 1-0, jogo difícil, e foi pros pênaltis, uma das piores cobranças de pênaltis que eu vi na minha vida, cara. Cara, eles erraram tudo! Parecia que eu tava vendo o Elano de novo, velho! Alguém me explica aquilo. Cara, é impressionante a cara do Coquê quando ele perde o pênalti. Ele não sabe o que tá fazendo mais, cara. Ele olha como o cara desgosta, assim, tipo, como é que eu errei isso, cara? Mas tem uma coisa errada, sabe? Ele desiste, ele nem fica triste, cara. Ele fica, porra. E, cara, o que tá acontecendo? Se eu fosse eles, cara, e o pior, cara, seria mais interessante pro Atlético de Madrid sair ali e não passar vergonha depois, tá ligado? Tá ligado? Seria mais, porque eu acho, eu não sei se vocês pensam isso, mas eu acho que o Leverkusen daria um jogo mais interessante da gente ver depois. Ah, não acho não. Contra o Real? Não. Não, cara. Ah, será? Pô, mas se o Schalke deu? Então. Não, né, exato. Cara, falando sério, tipo assim. A gente falou, se você fala isso do Schalke, mas tem que lembrar que o primeiro jogo contra o Schalke foi, porra, 6 Real. Não, o primeiro jogo contra o Schalke, todo mundo falou assim, Real Madrid vai voar em cima do Schalke, já passou, imediatamente. Ganha de 2-0, e aí todo mundo fala, porra, é isso. O joguinho feio, cara. O jogo horrível. O joguinho feio, jogo cara. Horrível. Jogo horrível, mano. Porra, não. Mas aí, vamos lembrar. Esse jogo, quem era titular? Lucas Silva, cara. O Modric já tava machucado. Modric é o diferencial do time. Foda-se o Cristiano Ronaldo. O diferencial do time é o Modric. O Modric que faz o time jogar. Não, e lembre, Real Madrid jogando fora de casa. O Real Madrid, ele mete dois gols muito rápido. Viu? Tipo, o Cristiano Ronaldo mete dois gols. Não sei se os dois são do Cristiano. Não. Um é do Cristiano Ronaldo de cabeça numa falha absurda e outro é do Marcelo no finalzinho. Puta golaço. O de fora da área, golaço. Puta golaço do Marcelo. Dos melhores. Ah, é verdade que aquele corta pra dentro, né? É isso mesmo. Sim, bate de destro, bate de destro, é verdade. Mas ele mete o primeiro gol do Cristiano, é muito rápido, tipo, tem menos de 10 minutos de jogo, se não me engano. Sim, coisa, tipo, sim, assim, sim, é rápido mesmo. Eu lembro, uma falha absurda dos três zagueiros do Schalke. E tipo assim, e naquele momento, tipo, a gente pensou, vai ser um jogo que o Schalke vai ficar mais atrás, tocando a bola, saindo pro jogo e tal. Ele toma esse gol, cara, o Schalke tem que sair pro jogo. E o jogo fica amarrado, mano. Uau. De um jeito, né, cara? É, croto. É, e o pior, jogo fora de casa, Real 2-0, e todo mundo pensou, bem, acabou, não vai acontecer nada. E do nada, o jogo fica maluco, do nada, no jogo da volta, eu não sei o que acontece, mas eu acho que todo mundo resolveu usar crack nessa partida e o jogo fica louco, cara, maluco, cara. Vou te falar que foi o melhor jogo da Champions. Mas mano, cara, não foi todo mundo que resolveu usar, tipo, todo mundo resolveu usar crack nesse jogo, mas os zagueiros do Schalke estavam usando crack desde o anterior, porque porra, vai ser ruim assim na puta que pariu, cara. Vamos, e o pior, cara, eu não sei, cara, eles, nossa, isso que incomoda. Você falou da zaga, mano. O Schalke, ele só precisava de um a mais. Um a mais, só isso, só um, fora de casa. Não era um a mais, cara, era não ter levado um. Então, não ter levado um. Não ter errado um, cara, não é errado um a menos, cara. Porra. Não, cara, mas o mais bizarro, velho, foi o que o Runtelar jogou nesse jogo. Ele nunca jogou aquilo na vida. É, tá a glória da vida. Eu acho que ele não achou um carvão na vida, ele achou uma criptonita. E não se esqueçam, tivemos gol de funks nesse jogo, meu amigo. Cacilhas, horrível, péssimo, cara. Não, esse é o jogo em que eu falo na prorrogação, por que que o Keylor Navas tá na reserva? Esse é o jogo que eu me pergunto, lembro, do prorrogação, eu me pergunto isso pela primeira vez. Por que que o Navas tá na reserva mesmo? Não entendi. Cara, não, mas não é só isso, tipo, é um jogo tão bizarro que eu acho que o Real Madrid troca um salto gigantesco naquele jogo, né? Eles tomam uma aula tática do Schalke, porque o time do Schalke é muito mais fraco. Não, e o Varane e o Pepe não sabiam também o que faziam na zaga? Não, cara, você via o time do Schalke, o time do Schalke atacava em bloco. Enquanto o Real Madrid atacava o Cristiano Ronaldo e o Benzema, e os dois, tipo, sempre que o meio campo era Davi, pô, era Lucas Silva e Larramendi, e o Larramendi errando tudo. Tudo possível. Tudo. O time do Schalke, meu irmão, quando eles pegavam a bola, eles saíam tocando rápido, saíam os 6, 7 do maluco, do bueiro, tá ligado? É porque eles jogam e naquele... apareciam ali, tá ligado? Tinha o moleque De Bruyne, tá ligado? Eles tipo, jogam... Eles apareciam ali assim do nada, tá ligado? No ataque. Eles jogam naquele esquema meio louco deles. Cara, que... É um 3-1-4-2, mano. É um bagulho louco que eles jogam. Cara, impressionante, cara. Que era a bola vinha, rebatia. Sempre tinha um cara do Schalke sozinho que pegava o rebote e fazia o gol, cara. Mano, que era absurdo, cara. O problema era assim, cara. O Cristiano Ronaldo é talentoso e a defesa do Schalke é uma bosta. Esse foi o problema. É o problema. O Cristiano vai ter um hat-trick nesse jogo, não foi? Não, ele faz dois. Merda. Ele faz só dois. Acho que ele fez dois e o outro foi de algum anel. Acho que é do Benzema. Acho que é do Benzema o outro gol. Foi 4x3 o jogo, cara. Foi a 4x3. Mas eu também queria atentar... No final, eles quase fizeram o quinto, cara. Quase. Foi por verdade, pouco. A bola pega quase na trave, não é? Passa do lado, cara. Sim. Cara, esse jogo, assim, esse foi um dos melhores jogos que a gente teve, mas muito mais pela loucura, né? Porque... Você vê, os dois times têm problemas. O Schalke joga nesse esquema maluco com 4-6 de frente, bizarro, tá ligado? E o Real, mano. E vê o Real apanhando, é. Cara. O Real de salto alto apanhando, realmente. Apanhando fudidamente, cara. A gente teve. Agora, fala de apanhar fudidamente. A molecadinha nojenta do Shakhtar apanhou também, fudidamente. Parabéns. Não conta. Não precisa comentar. Não precisa comentar desse jogo, né, cara? Vamos comentar que foi café com leite, tá ligado? Ué. O Bayern de Munique empatou o primeiro jogo de 0-0 e falou. Tá bom, vamos jogar hoje. E ponto, foi isso. Sim. Agora a gente vai ter, depois do outro lado, a gente vai ter... O Porto faz um primeiro jogo tosco contra o Basel, bate em 1-1, jogo zoado, depois mete 4-0. É aquele que o Casemiro faz o gol de golaço, falta. É o jogo que o Casemiro brilha, basicamente. Não, é só isso, não. É o gol que tem um golaço também do Danilo, moleque. Que ele sai tabelando lá de trás, tá ligado? Sim, do Brahim. Esse jogo só tem golaço, cara. Tem gol do Brahim, tem gol do Abubakar. E aí o Porto dá uma surra e passa, beleza, ok. Basel, né? Mano, mas, cara, eu queria atentar que... Assim, até alguma coisa esse time do Porto. É. Eu até gostaria de atentar que, porra, o Casemiro jogando foda pra caralho e o Real Madrid passando sufoco com o Lucas Silva e Larramendi, cara. É verdade, né? Isso é engraçado, né? De um lado o cara lá, o Casemiro, e do outro o Lucas Silva e Larramendi. Que depois nunca mais vão voltar pro time, né? Fora aí. Larramendi nunca, tá? O Lucas Silva talvez. Larramendi nunca. Esquece o Larramendi. O Siri mostrou que no esporte, eles não conseguem mesmo. Cara, não, eu acho que foi o jogo mais desigual de todos. Shakhtar, porque eu não conto, tá ligado? Shakhtar não conta. Shakhtar é café com leite. Mano, o Barcelona contra o Siri, eu lembro que a gente falou, é o Goiás e Palmeiras que não se concretizou. De novo, tá ligado? Porque. Cara, tipo, não foi. Foi uma surra, mas foi uma surra. O que jogou o Messi nesse jogo, tá ligado? Tipo assim, deixou o timing de rolinho do Messi nesse jogo, tá ligado? Porra. Cara, e você, eu não sei se vocês lembram, esse jogo, o Manchester City chega um momento, cara, que eles estão com mais de 5 jogadores pendurados no meio da partida, cara. De tanto que eles estavam desesperados, velho. Cara, foi quando você olhou pro Barcelona e falou, porra, agora sim. Agora fudeu. Agora fudeu, que esses caras tão malucos, mano. Agora fudeu. Era nesse ponto, aí nas oitavas que a gente começa a ver, o Soares, ele começa a aparecer diferente do que ele é no Liverpool, né? É um Soares que toca a bola, é um Soares que não é mais... Faz pivô. E faz bem pra caralho. É um dos jogadores com mais assistências no time até o momento, né? aí você começa a ver esse tipo de coisa. A pessoa fica criticando o Neymar, porque eles, porque todo mundo só criticava o Neymar. É nesse jogo que tem um gol que o Messi vai pro meio, dá um cortezinho, ele dá tipo um lançamento, assim, do outro, tipo, um lançamento alto pra caralho pro Rakitic, ele bate de cobertura, é quando, assim, é, golaço. É aquela jogada, tá vindo, eu não lembro quem vem, acho que o Busquets puxa, toca pro Messi, aí o Messi vai puxar pra esquerda, aí o Neymar e o Soares, eles vão pra frente, eles puxam a marcação pra trás, o Rakitic entra com tudo, porque é nesse jogo, que aí os dois puxam pra trás. Acho que tem vários jogos isso, porque isso é uma jogada clássica desse Barcelona. E é foda pra caralho. Direto. E sempre funciona, porque você não pode deixar simplesmente o Neymar e o Soares ficarem livres, né? E, mano, foda, né, mano? Você não tem muito o que fazer se não tiver gente pra marcar o Rakitic, né? Não, cara, pra mim, a cena da Champions é a cena do sorteio. É quando a mostra que o Manchester City vai pegar o Barcelona e a reação dos jogadores do Manchester City. Vocês já viram esse meme? Não. E aquilo ali é real, não, tá ligado? Cara, é muito engraçado, tipo, eles estão lá todo felizão, assim, tá ligado? Na frente da TV, aí anuncia que é o Barcelona e eles... Oh. Fudeu. Tipo, oh, shit. Mano, mas pra mim a cena da Champions não pode ser essa. É de um jogo mais à frente, cara. É, agora a gente... Não, pera rapidão. Deixa eu só comentar, velho. O Guardiola rachando o bico do Milner tomando rolinho, velho. Foi o Milner que tomou o rolinho. Foi sempre. Cara, é muito. Cara, o Messi humilhou os caras. O Messi falou: isso aqui é um time grande, isso aqui é como jogar futebol, e cala a boca e volta lá pro Inglaterra. Não, ser vice-campeão. Inclusive, o Messi vai continuar humilhando as pessoas até a final, né? Porque é uma constante dele na Champions League, é humilhar as pessoas, não bastante ganhar, né? A gente vai ver isso, né, tadinho do Boateng. A gente vai falar do jogo. Esse pra mim é o confronto mais legal por causa de toda. Todo o clima que vai ser PSG e Chelsea. É incrível porque o Chelsea chega a dar raiva. Você odeia o Chelsea nesse jogo. Você literalmente odeia o Chelsea nesse jogo. Mano, nem eu que torço pro Chelsea, torci pro Chelsea, velho. Porque não tem como, velho. Os caras, eles fazem a coisa que eu mais odeio no futebol, cara. Que é você retrancar o máximo que você pode e achar que você tá com tudo na mão, tá ligado? É escroto. Eles fazem um futebolzinho. Diego Costa, babaca pra caralho, filha da puta da porra, mano. E aí eles vão fazer isso. E o PSG jogando bem, tá ligado? O PSG vai pra frente, busca jogo, faz tudo o que pode pra ganhar, tá ligado? E o Chelsea retranca, segura. E você fica, sabe o que é o pior, cara? O Chelsea tem um time bom pra jogar pra frente, cara. Tem um time, cara, bom pra partir pra cima, cara. Isso que é o foda. Não joga porque não quer. E é bizarro porque no jogo que vai ter, o segundo jogo, que é o melhor jogo, né? Quando o Chelsea faz o gol, o primeiro gol é do Hazard, não é? Do Cahill. É, do Cahill no segundo jogo é do Cahill. Aí é um gol de bola engraçado porque a gente vê a injustiça no futebol acontecendo, né? O time que joga mais, que vai pra frente e que tinha perdido o gol na cara. Eu lembro, tinha acabado de rolar a jogada em que o Cavani para na cara do gol, toca a bola, bate na trave. E aí, de repente, eles tomam um gol de bola rebatida no meio, sabe? Caralho, o PSG vai sair, né, mano? É, não só isso, cara. Tem aquela expulsão bizarra do Ibrahimovic. Sim, logo no começo, que ele fala, vai dar uma... O Oscar também tava pedindo pra ser expulso, aquele filho da puta. E devia ter sido, né? Cusão do caralho, né? Que é uma entrada forte, mas não é uma entrada pra expulsão, tá ligado? E o Ibrahimovic, ele é... No começo do jogo, cara. Ele pede desculpa, cara. E ele fica surpreso. Ele fala, que eu? Esse jogo é a prova que, de vez em quando, o futebol é justo. Pra mim, ali... É a soberba do Mourinho, tá ligado? De virar e falar assim: ah, não, eu jogo desse jeito mesmo e eu ganho desse jeito. E ele se fudia daquele jeito, daquela forma, tá ligado? Se existe um estilo de jogo mais insuportável que o jogo que vocês falam do Guardiola, quando começa a tocar a bola e o outro time não dá em cima, cara, é esse jogo do Mourinho, cara. O ônibus no gol segura o máximo que pode. E o pior, nesse jogo, o Mourinho, ele insiste num plano que não tá funcionando. Eles estão querendo segurar jogo, mas não tá dando certo, porque o PSG tá chegando e tá perdendo chance. O Cavani é que... E nem contra-ataque eles estão fazendo, cara. Isso que é o pior. O time não atacava, cara. Só defendia. Não tinha uma proposta de contra-ataque, cara. Nojento o futebol, cara. Eles achavam gols ainda, cara. Puta que pariu. Você vai ver o jogo, o PSG tem 11 escanteios, tá ligado? O Chelsea tem 2. É uma coisa idiota, tá ligado? E aí você vê isso. tem umas jogadas, o Verratti pega a bola, ele corta os 5 jogadores do Chelsea ao mesmo tempo. 5, é incrível, ele passa no meio de campo, o meio de campo inteiro do Chelsea fica pra trás pra um cara só. O Verratti tava um monstro nesse jogo, ele tava fazendo tudo que era possível, ele tava fazendo. Só que o Paris Saint-Germain não acertava o pé, tá ligado? Faltava acertar o gol, tá ligado? Era uma coisa incrível. E aí até o filho da puta do Davi Luiz vai fazer um gol. E vai levar essa porra pra prorrogação. É uma coisa incrível isso, porque é emocionante do jeito que a gente gosta de futebol, né? O Thiago Silva vai fazer uma besteira, né? É que ele repetiu, inclusive, na seleção brasileira. E acaba que, no final, aquela última bola, o Thiago Silva sobe mais que todo mundo, tá ligado? Deixa o Terry... É muito engraçado o Terry ali, né, cara? Marcando. É muito engraçado o Terry. Marcando o queijo, né? Sobe o Thiago Silva, mano. Ele dá a cabeçada, cara. É sério, eu vibrei, mas eu vibrei muito com essa vitória. Eu não torço pra nenhum dos dois times. Eu não torço pro PSG. Mas era a justiça do futebol, tá ligado? Você torceu pro time que quis jogar futebol, foi isso. Cara, porque você vê, não pode. É aquele negócio, né? O futebol não pode ser tão injusto, tá ligado? Não pode ser possível. Os caras estão fazendo tudo. Eles estão com um a menos e eles estão jogando mais. Não é possível, cara. Não é possível que esse time merda com aquele filho da puta Diego Costa. Deu aquele carrinho idiota no Thiago Silva e depois vai empurrar o Marquinhos sozinho. O Thiago Costa tinha que ter sido expulso nessa porra desse jogo. O arbitragem merda, inclusive, né? E aí você vai ver no final o cara que faz o pênalti, vai lá e classifica o time, cara. É o futebol, cara. É o futebol no ápice, tá ligado? É, esse jogo, pra mim, é o melhor confronto pela carga emocional, sabe? Pela carga emocional, pra mim, é o melhor confronto da Champions até então, sabe? Porque é foda, cara. É o jogo foda, né? É do caralho. Quartas de final. A gente vai chegar às quartas. As quartas acaba tendo... O sorteio acaba por convergir, né? Em ter o clássico espanhol, o clássico de Madrid, logo nas quartas, né? Que acaba por ser uma decepção, porque... Dois jogos. Mas não foi tão decepção, porque teve a zoeira das quartas de final. Acho que foi o gol do Chicharito. Sim, Chicharito que entra e joga pra caralho. Vamos ser sinceros, tivemos 70 minutos, 170 minutos de chatice. Foi isso. Foi um saco. Aquele, mano, 0x0. Nossa, cara, que jogo insuportável. Esse jogo direito, mim, direito teve, cara. Nossa. Pô, esse gol pra mim, só foi de bom a piada do Chicharito. O resto, foda-se, cara. O Atlético de Madrid é preso na jogada clássica, no lateral longo, bola aérea. Um jogo completamente. O Madrid muito desfalcado, cara. Porra. Mas uma coisa me irrita nesse jogo, e eu começo a perceber uma coisa que alguns comentaristas já falavam, que é um problema muito sério no atual jogo do Cristiano Ronaldo. Quando a marcação fica muito ali colada, não nele, mas assim, fica uma marcação muito justa, de linhas muito próximas, e não dá muito espaço pra arrancada, pra drible de velocidade, esse tipo de coisa, e espaço pra chute, o Cristiano não faz nada. Mas ele não faz nada. Mas não, tipo, não é aquela discussão que a gente abordou no Prorrogação 5. É, o Messi, quando ele tá em campo, ele muda o jogo completamente. Cristiano Ronaldo, ele precisa fazer... Espaço. É. Ele precisa de espaço, cara. É a mesma discussão que a gente abordou, que assim, o Cristiano precisa de espaço pra jogar, tá ligado? O Messi não precisa. E aí, tipo, eu acho que esse jogo contra o Atlético de Madrid e o próximo jogo contra a Juventus, isso deixa claro. Sim. Porque Cristiano não tem espaço nesses dois jogos. A marcação do Atlético de Madrid em cima do Cristiano é perfeita. O Ronaldo não joga. O Miranda dá um cacete no Cristiano Ronaldo. É, cara. Acho tipo foda. Assim, e alguns anos atrás, na época do United, era meio impossível de pensar nisso, porque ele mesmo no espaço pequeno, ele tinha explosão pra dar um corte rápido. Ele mudou completamente o estilo de jogo dele. Naquela época ele era quase um meia esquerda, um pontinha. Hoje ele é também, mas ele é matador, ele chuta, dribla, só poucos dribles, ele não é um jogador que conduz tanto a bola assim. Ele é completamente característica dele, sabe? Hoje, pra mim, cara, ele tem as características de um centroavante de área, sabe? Quase isso. Eu vejo ele muito mais travado. Um centroavante de área, todo mundo sabe, não vai jogar quando o time não jogar pra ele. Eu acho, e é engraçado, porque eu vejo ele cada vez mais travado, né? Ele é muito mais limitado. Ele é foda, todo mundo sabe, o cara é bom, sabe? Eu não gosto, porque a gente gente vai falar aqui, aí vai ficar a gente fica puta. Mas, tipo, é verdade, o cara tá limitado, velho. Você vê a diferença dele pro Messi, é, principalmente nessa parte da Champions, a diferença ela cresce, tá ligado? Absurdamente. Você vai ver um Messi que é, parece que não tem, limites, parece que não, simplesmente não tem limites, ele faz qualquer coisa, de meia, atacante, qualquer coisa. E você vai ter o Cristiano Ronaldo, que é limitado e que no jogo em que o time precisa dele, vai lá, destrói, cara, faz o que você precisa fazer. Quem decide é o Tchari. E eu vejo muita gente ainda falando que, ah, mas ele que deu o passe pro Tchari. Pô, o cara não fez nada o jogo inteiro. Quem fez a jogada inteira foi o Ramos. Essa jogada do gol do Tchari tá inteira construída pelo Ramos Rodrigues, mano. Não, e mais uma coisa, parar nem o Cristiano Ronaldo ao Messi. Eu vou comparar com o Crave, falou uma coisa bem legal, que disse, ele mudou o estilo de jogo. Hoje em dia o estilo de jogo é muito mais parecido com o de um centroavante. Mas o Cristiano Ronaldo tem uma puta habilidade ainda, tá ligado? Mesmo assim, eu não vejo ele num espaço tão curto, ele ter uma habilidade de drible rápido, como por exemplo do Lewandowski, tá ligado? Pra meter a bola no gol de forma rápida, tipo assim, numa jogada, numa tirada de bola, ele conseguir dar um tapa no gol e meter o gol, tá ligado? Porque ele não é um centroavante. Parece, ele não tem a característica de um cara que tá acostumado a brigar dentro da área e ter essa necessidade, sabe? De criar dentro de um espaço tão curto. Mas ele quer ser isso, a impressão que eu tenho é que ele quer ser isso. A impressão que eu tenho é que o Cristiano Ronaldo quer ter números, quer ter gols. É isso que eu tenho. Ele é o cara do videogame, né? É o cara do videogame, você quer ganhar os bônus lá e é isso, né? Ele não tá ligando realmente pro futebol, porque quando você vai olhar a temporada e aí você vai comparar o Cristiano Ronaldo, você quer ser decisivo e tal, cara? É, olha o Tevez. O Tevez foi decisivo. Pra caralho, ele carregou a Juventus, foi lá e fez, tá ligado? Você não tá fazendo isso. Para pra pensar um pouco. E aí e é nesse ponto que vai ter que começar a ter briga Cristiano Ronaldo e Bale, que ele começa a dar indiretinha pro Bale. Fala e tal, sendo que o Bale é quem tem mais assistência no ataque e ele nunca passa a bola, sabe? É, aí você vai ver isso. E aí a parte do Real Madrid começa a se desestruturar, né? Que não é mais, nossa, aquilo tudo. Cara, eu vou falar, cara, o Atlético de Madrid tava muito dependente. Se o Atlético de Madrid jogasse o futebol que ele tava jogando há um tempo atrás, cara, eliminaria facilmente esse time do Real Madrid, mas eliminaria com tranquilidade, viu? Sim. Tanto que vai passar pra próxima rodada, a gente vai falar depois, e a gente vê a diferença de um time que tá bem estruturado contra o Real Madrid, né? É, esse time que por um acaso acaba enfrentando o Mônaco, né? Foi dois jogos chatos. Dois jogos... Nossa. Fez 1-0 e controlou. A Juventus fez exatamente... Assim, chato. A Juventus seguiu a história da Juventus de 99, essas porra assim. Mete 1-0 e controla o jogo e acabou. Não, e o pior, é um domínio completo. É assim, 1-0, acabou, vocês não jogam e só. O Monaco Rio literalmente não jogou mais. Acabou o jogo, parou. A Juventus tava ok, tô classificando e fez isso os dois jogos, carregou. O Monaco não tinha times bastante pra conseguir contrapor a Juventus, né? Não sabia o que fazer. Se o Arsenal tivesse feito isso, né, cara? 1-0, depois ficar tocando a bola, o Cazorla, Sanches, teria passado. Se desesperou. Teria passado e depois tomaria dois gols do Tevez. Na real, não, porque a Juventus tem uma defesa foda, cara. E lá no Arsenal, não. O Arsenal, o Berbatov é rei. É verdade. É bem verdade isso aí. Agora a gente vai falar o que foi polêmico, que a gente comentou muito aqui no começo, né? É com base no Porto e Bayern de Munique, né? Isso aí é o jogo, é o confronto em que a injustiça imperou, cara, porque o Porto deu ano passado. Porque o primeiro jogo, o Porto dá uma surra no Bayern, dá uma surra pra valer. É o que a gente falou, cara. Que a gente falou, se o time sabe jogar, o Bayern não ganha. Não ganha. E não é aquela coisa, pô, pegou o Barcelona que no papel, acho que o time titular eu acho até melhor que o do Bayern eliminou, mas pegou o Wolfsburg, pegou o Porto, que são times inferiores, bem armados, perde o jogo. E perde jogando feio, perde apanhando. É aquele negócio, não tem domínio 100%, não tem domínio nenhum, né? É a coisa incrível, cara. É, foi a festa do Carlos, eu lembro que o Carlos tava feliz, Quaresma, três dedos, né, Carlos? Porra, alegria. Eu gosto de ver o time do Bayern de Munique jogar, mas eu gosto de ver também um time se contrapondo a esse estilo de jogo do Bayern de Munique. Como a gente falou, tipo assim, você tem um time rápido com o time do Bayern de Munique, o time do Bayern de Munique joga uma defesa muito avançada. Então, você tem um time rápido, um time encaixado, foi o que aconteceu literalmente com o Real Madrid, né, na temporada retrasada. O Real Madrid estuprou o Bayern, de que jeito? O Bayern jogando com a defesa avançada e o Cristiano Ronaldo jogando, tendo espaço pra jogar, tá ligado? Pra botar a bola na frente e correr. Cara, não é só esse jogo. Todo jogo é isso. Todo jogo é, vai tocar. Ele começa a bola na defesa com o Neuer, vai tocando, Dante ali, Benatti, Boateng, vão tocando a bola, até a hora que ele chega no meio do campo, alguém toma a bola, vem correndo e sai na cara do gol, cara. É isso. O De Bruyne fez isso, o Cristiano Ronaldo fez isso, o próprio Quaresma fez isso, o Jackson Martins fez isso, e até quando eles vão abdicar disso, tá, sabe? Até quando eles vão chegar até a semifinal, porque eles têm um elenco muito bom, um plantel absurdo, e vão perder por causa desse estilo de jogo que foi muito foda, né? O Barcelona naquela época do início do 2010, 2011, mas hoje já é manjado. Como é que ele vai abdicar da filosofia e pensar no resultado? Eu não sei, eu tô pensando nisso, sabe? Eu não sei. Cara, eu vou ser bem a favor, tipo assim, a minha posição. É, eu gosto de o Guardiola não pensar totalmente no resultado e pensar mais na filosofia, aí é a minha posição. Porque, mal ou bem, o futebol do Bayern de Munique, ele é chato quando ele tem uma posição tamanha que o outro time não consegue fazer nada. Isso, se você for pensar praticamente, é incrível, porque isso funciona na maioria das vezes pro jogo do Bayern, pela qualidade que os jogadores que o Bayern tem. É claro, porra, se o Guardiola quisesse fazer isso no, sei lá, no Botafogo ou então no Avaí, no Criciúma, ele nunca ia conseguir fazer isso, porque os caras não sabem tocar três bolas no ataque. Tá, ah, cara? Mas se tivesse o Iro Mamute, hein, mano? O Iro Mamute, o Gênero. Se tivesse o Mamute, cara, tipo, o Mamute seria o cara da corrida, tá ligado? Que ele poderia fazer, que ele ia botar a bola na frente e sair correndo. Ainda mais o Mamute agora que parou de ser baladeiro e agora encontrou Jeová, né? É verdade, hein? Tá entendendo, Prime? Tipo, nesse quesito, eu acho que ele não vai mudar nunca. O que eu meio que não concordo é jogar com a defesa numa posição tão alta. Por quê? Porque o time mais recente, mais espetacular que eu já vi, foi o time do Yupi Hanks do Bayern de Munique, tá ligado? Aquele time, pra mim, até hoje, ele é espetacular. Porque ele é um time que conseguia propor jogo no mesmo nível do Barcelona, que tocava muito bem a bola, rodava muito bem a bola, e era um jogo até muito mais agudo do que o Barcelona. Um jogo que já abria de muitas pontas e Ribéry e Robin toda hora pra cima, e a defesa não ficava tão exposta. A defesa era jogar um pouco mais atrás, ela ficava um pouco mais plantada. Né? Eu acho que o Guardiola, de algum tempo, ou ele vai conseguir arranjar zagueiros muito rápidos, ou ele vai começar a jogar os zagueiros um pouco mais pra trás. Mas eu não acho que ele vai mudar essa filosofia de toque de bola e segurar a bola por muito tempo, porque, cara, tipo assim, se tu pega uma defesa muito fechada, é um jeito de você quebrar a defesa, tá ligado? Porque outro jeito é você querer espaço pra sair jogando, e aí, tipo, de Real Madrid, tá ligado? E muitas das vezes não é certo, a maioria das vezes não é certo. Na minha contrapartida, tipo assim, você pega um time muito bem postado que sai pro jogo e sabe armar o time como o Mônaco, como o Porto fez, como o Wolfsburg fez. Beleza, cara, mas, tipo, o outro time, ele tem que fazer um jogo perfeito pra acertar isso, né? Falando sério, o outro time tem que fazer um jogo perfeito, porque o jogo do Wolfsburg contra o Bayern de Munique, o primeiro jogo de 4-0, é um jogo perfeito do Wolfsburg. E, tipo, eu não sei o quantas vezes, se os dois times jogarem juntos, quantas vezes o Wolfsburg é capaz de fazer um jogo tão perfeito quanto ele. Entendeu? A minha percepção sobre futebol é essa. É chato ver, mas, sei lá, se eu jogasse num time, eu ia preferir muito mais jogar do lado do Bayern de Munique, do lado do Bayern do Guardiola, que jogar contra, tá ligado? Porque quando você marca, porra, marcar é muito chato, vai, falando sério. O que me incomoda, cara, não é a forma do jogo, é o fato de que é uma coisa estúpida de eles não aproveitarem oportunidades, por exemplo. Não, mas aí eu concordo contigo, tipo assim, eu acho que o time do Bayern de Munique, mais até do que o Barcelona, do Guardiola, ele cria muita oportunidade. Algumas coisas que o Guardiola tá na filosofia dele, tal, me irritam. Tipo, por exemplo, tem vira e mexe bola que o cara carrega, não tem espaço pra chutar e o cara não chuta. Cara, chuta pro gol, mano. Porra, que inferno. Não, e assim, isso dá raiva. Porque assim, você vai ver depois do segundo jogo, que é 6-1, porque eles perdem o primeiro jogo e eles precisam fazer o resultado. E começa o jogo, eles pegam todas as chances que eles têm, começam a arrebentar, tá parece ligado? O Yupi Hynix, cara. Parece bola estancada ali na ponta, cruzando pro meio, o Thiago com o demônio no corpo. É isso, cara. O Miller dá um levantamento no meio da área, o Lewandowski pega e bate no gol, foda-se, tá ligado? É aquele negócio, tipo, e tanto que vai acaba saindo dois gols do Lewandowski nessa, cara. Tocou, enfia meio da área, o time rápido aproveita todas as brechas da defesa, eles aproveitavam e matavam. Foi o que o Cruyff falou. Esse jogo, pra mim, é talvez o jogo mais espetacular do time na Champions, tá ligado? Eu acho que o jogo próximo disso é o jogo do Barcelona com o Manchester City, que é uma imposição tão forte do time que você não tem uma reação do outro time. Lembrou o time do Yupi Hyke totalmente, porque é um jogo que é um jogo de muita ponta. Thiago, como o Cruyff falou, é um absurdo que ele joga na partida. Tipo, tem uma bola que ele pega de primeira, que ele cruza pro Van, que era esse gol que tu falou do Lewandowski. Esse gol é lindo, cara, porque tu vai ver o lance, ele toca a bola no meio, o Thiago pega de primeira e dá um tapa gigantesco pro Lan na ponta. O Lan dá de primeira a bola. E o Miller dá de primeira também o tapa. E o Lewandowski faz o gol. Tipo, é tudo de primeira, tá ligado? É, e pensar que o Thiago Alcântara... Isso que é foda, cara. Os caras são muito bons, cara. Eles ficam nesse jogo de toque de bola, isso que me incomoda, sabe? Eu entendo seu ponto, cara. Eu entendo que é um futebol interessante, mas eu odeio, sabe? Eu odeio tanto que eu fico revoltado, entendeu? É aquela coisa, os caras são tão talentosos. O cara é tão talentoso pra dar um corte na linha de fundo que usar uma bola pro meio, igual, por exemplo, o Real Madrid fazia e tal. Que, cara, eu fico incomodado com esse futebol, sabe? Eu fico incomodado ver o Lewandowski talentoso pra caralho pra virar, dar um giro e meter a bola pro gol, ficar fazendo pivôzinho pra tocar a bola pro cara que vem na ponta, tocar de novo e tocar de novo, tocar de novo. Porra, eu fico puto com isso, entendeu? Sim. Mas eu entendo seu ponto. Sim. Não, cara, tipo, tem horas que irritam realmente. Eu conheço muita gente que não gosta desse tipo de jogo. Mas é... O Porto passar. Também jogou muito mal, viu? Não, o Porto jogou mal. Aqui. No final, achei que se o Jackson Martins achasse mais um gol, aí a coisa ia ficar feia, mas... Não, é, porque se aí faz um gol, aí o jogo fica louco, porque aí o Porto joga por mais um só. O Porto jogou tudo errado, cara. É. O Porto foi querer se defender só... E se defendeu com uma marcação até meio alta, porque permitiu que os caras ficassem quase na linha de fundo pra cruzar e fazer os gols da ponta. Então o Porto jogou tudo errado, o Bayern jogou muito bem e foi 6-1. É, e aí depois você vai ter Barcelona e Paris Saint-Germain, que aí tudo que o Paris Saint-Germain fez contra o Chelsea parece que ele desiste. Não tem mais, tá ligado? Peidou, né, cara? Pegou um time tão bom quanto, que é. Tem mais história, tem mais camisa, tem jogadores de um ataque... Melhor ataque do mundo e aí apanhou, né? Apanhou feio. Não, mas no primeiro jogo. Casa, cara. Mas eles foram desfalcados pra caralho pra esse jogo contra o Barcelona. Ah, sim, eles foram desfalcados, mas eu acho que o meu problema não é nem o primeiro jogo. Primeiro jogo, tipo, caramba, meu problema no primeiro jogo é o Davi Luiz. Acho que é um mais problema ali. Aquele jogo era pra ter sido 2-1 pro Barcelona. Na verdade, era pra ter sido 1-1. Mas tudo bem, né? Cara, ele. Cara, como é que o cara desse, assim, ele tá no Paris Saint-Germain, desculpa, cara, mas é falta de técnica, é falta de senso tático, cara. Porque, cara, não se parte pra cima de um cara e deixa a defesa livre pro cara sair na cara do gol, sabe? Tomar um rolinho e sair na cara do gol. Você não parte pra cima de um cara ali na linha de fundo e desprotege o meio. É foda, cara. É falta de técnica, cara. É falta... Eu não diria de técnica, assim, habilidade. Eu diria falta de senso de futebol, sabe? De futebol, de o que um zagueiro tem que fazer, o posicionamento do zagueiro, é isso, cara. Ele é burro. Essa é a realidade. O Davi Luiz é burro. Ele é burro, fica uma porta. Não sei se ele é burro, cara. Ele quer ser herói demais. Pra mim, esse é o problema. Mano, ele quer ser mais herói do que zagueiro. Cara, incomoda pra caralho, porque aí o Barcelona vem pro ataque, ele vai pra linha do gol, mano. Vai pra linha do gol tentar parar a bola, velho. O cara, ele toma uma caneta no primeiro lance ali, num lance idiota, que, mano, você é zagueiro, velho. Sério, um pouco de conhecimento do time adversário faz bem. O Soares não vai cortar pra dentro, né? Nunca. Você acha, cara? Você que acompanhou o Soares tanto no livro, será que ele cortaria pra dentro? Acho que não, hein? O Soares sempre tenta a caneta ali, sempre tenta a caneta. Acho que ele nunca faria ele isso. Ele tenta forte, ele tenta a caneta, é sério. Ele nunca faria isso, né, cara? Não é possível. Qual a possibilidade? Cara, mas o que me irrita mais não é nem a primeira caneta, é a segunda do gol, cara. A segunda é uma caneta que uma criança não toma. Como ele é burro. E o pior, tá errado. Ele só tá ele e o Soares. Tá ele e o Soares e o goleiro atrás. O que você faz? Pô, o cara vai vir pra cima de você de qualquer jeito, o que você faz? Você tenta proteger, o cara vai tentar dar um corte, você tenta dar o carrinho pro se o cara abrir pra chutar. Não, cara, o cara vai pra cima igual um maluco e toma caneta, velho. Faz a falta. Que zagueiro é esse, cara? Que zagueiro é esse, cara? Mas é o que o Lucas falou, cara. O zagueiro, Mauro Galvão, vamos imaginar o Mauro Galvão marcando o Soares e o Clemente. Cara, o Mauro Galvão pensaria, era boa, o Soares é qual? É destra. Então a primeira coisa que tu faz, dá a esquerda pra ele. É a primeira coisa que tu faz, vai dar o lado esquerdo pro Soares levar. A segunda coisa que tu faz, tu vai dar o lado esquerdo a ponto que ele vai começar a ir pra ponta e se ele tentar te driblar e conseguir, você faz o quê? Você faz a falta. Falta, foda-se. Ali não importa, tamo você cartão, vai fazer a falta. Ele vai fazer o gol de qualquer jeito, se ele passar por você, faz a falta, mano. Não precisa nem pegar, sei lá, Mauro Galvão, cara. Chega lá, Júnior Baiano, chega no Odivan perto dele. O que ele faz? Ele vai pensar nesse, com a perna dele boa é a direita, vou deixar ele levar pela esquerda. Não, ele vai chegar e dar um bico na canela dele, porque ele vai aprender a não tentar dar ovinho, porra. É isso que ele vai fazer. Vai ser direito, ele vai pensar em arrancar a perna. Cara, e vai ser bem mais efetivo do que qualquer coisa que o Davi Luiz pensar, cara. Porra. É verdade. O trabalho dele é dar uma banda ali, cara. Ele quer quebrar a perna, caralho. Cara, eu pior que é verdade, velho. O Davi Luiz é engraçado isso, que é até triste. Óbvio que o Paris Saint-Germain vai desfalcado e tal, mas, cara, o Davi Luiz ele é ruim em um grau muito alto, cara. É, e depois, no segundo jogo, então, ele vai deixar o Neymar livre. Nossa, mas com espaço na área, aquela jogada tudo errado, cara, tudo errado. Não, no segundo jogo, o Paris Saint-Germain é apático, né? Não precisando ganhar de 2-0, de 3-0, não fez nada o jogo inteiro. Não, e tem umas decisões idiotas. O cara espera até os 40 minutos pra colocar o Lucas em campo, pra tentar mudar o jogo e, tipo... Não é possível. Não é possível, cara. Não, porque você olha as substituições do Paris Saint-Germain, todas elas são feitas depois dos 30 minutos, sabe? É, aí você fala... Cara, não, pra mim, Paris Saint-Germain, acho que ele foi pra Barcelona falando assim, não quero tomar uma goleada. Semifinais. E aí a gente vai partir para as semifinais. Você lembra daquele meme que era três caras e uma mulher, os três caras com a cara do Bayern, do Barcelona e do Real Madrid, a mulher, o cara da Juventus e todo mundo tentando pegar a mulher? Sim, sim. Uh-huh. Hoje eu rio desse meme. Hoje a mulher hoje se transformou em um King Kong, né, mano? É, hoje a mulher se mostrou ser um traveco. A Juventus, ela... Eu não tenho o que falar. A Juventus, ela fez aquilo. Ela evoluiu, mostrou ser talvez a defesa mais forte da Champions no final, né? Que o Chiellini, o que Chiellini fez com o Cris, né, mano? Parabéns, Chiellini. Você lembra? Nossa, esse jogo foi louco, cara. Esse jogo foi louco demais, cara. Parabéns. Pela treta. Foi louco pela treta, cara. O Chiellini mandando fala muito. O Cristiano Ronaldo. Mas aí não dá grau, não. O Real Madrid não consegue. O Real Madrid simplesmente não consegue. Ele não tem o bastante pra passar a Juventus, tá ligado? Eu achei da hora. Achei muito louco. A Juventus fez o dela, cara. De novo. Só que pelo menos não foi um jogo tão chato quanto o Mônaco, porque você tem carrinho do Chiellini, pelo menos. Né? Quando o Cristiano Ronaldo pega a bola na ponta, assim, vê o Chiellini, assim, naquela voadora, assim. Aquela voadora, assim, que mata o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo sai voando, assim. Só falta levantar e falar assim, bem. Falta isso, cara. Falta exatamente o bem, time. E é engraçado, porque esses jogos. Jogos, eles são estranhos, porque o Real Madrid joga com o Sérgio Ramos de volante. É coisa louca. Não, aí é o ponto que você sabe que Larramendi nunca mais jogará no Real Madrid, tá ligado? Que o Sérgio Ramos tá jogando de volante. É, porque eles já estavam quase com o time completo, se não me engano. Tava jogando já com o time completo. Mas mesmo assim, ele aguentou, cara. Não aguentou. E foi da hora também a parada do Morata, né, mano? Morata metendo gol no Real Madrid. Sim. Ah, cara, lei do ex, né, velho? Fazer o quê? Porra, cara. Cara, no segundo jogo eu jurei que o popô do Real Madrid elimina a Juventus, mas aí, cara, a Juventus começou aquele futebolzinho, se curou e tal, daí levou o gol, daí teve que ir pra cima, mano. Cara, não foi, foi dois ataques, a Juventus empatou o jogo. Foi isso, cara. A Juventus é efetividade máxima, né, cara? Cara, eles têm um time bom, eles têm um baita meio de campo. O Marquinhos tava jogando muito, tá ligado? Muito mesmo, tava jogando mais que o Pirlo, velho. E não foi uma campanha boa do Pirlo, tá ligado? Não, nem tanto, foi mais ou menos, assim. Foi ok, pro Pirlo, tá ok. Tá ligado? Tá velho pra caralho. De 35 anos. Ele não erra, ele não faz nada de errado e tal. É um cara que compromete. Então, o lançamento de vez em quando é muito bom na bola parada. O Casillas fez uma Champions péssima. É verdade. Casillas deu uma Champions horrorosa, inclusive, né, mano? Deu uma bobeira, falhava no gol, ele carregou isso da Copa do Mundo, né, mano? Ficar fazendo merda e ficando de 4 quando o cara dribla ele, né, mano? Ah, cara, eu vou dizer que na Copa do Mundo nem foi muita culpa dele, tá ligado? Que porra. O Robin veio correndo na velocidade de uma Ferrari, tá ligado? Pô, tá fazendo o quê? Tu vai tentar se jogar, tá ligado? Aí ele fica de 4, mano. Ele espera que o Robin fosse comer ele. É, ele engatinha pro Robin, cara. Ele podia ter parado ali, abaixado a cabeça e desistido, mas ele engatinha. Ele engatinha. Que é o pior, cara. E aí a gente vai ter Bayern de Munique e Barcelona. Eu cheguei a comentar que depois do primeiro jogo eu achei que o Barcelona ligou muito foda-se pro Bayern, cara. É, não muito, assim, eu acho que... Jogo difícil, cara. Até um jogo difícil, realmente. Um 3-0 que podia ser muito bem um 0-0, porque o Bayern tava jogando bem, tava com uma outra proposta e tal. O Bayern entendeu que ele não ia ganhar, que ele não ia, quer dizer, se sobrepor do futebol do Barcelona. Sim. Ele entendeu que ele tinha que defender. Ele entendeu que ele não ia controlar o jogo, como qualquer outro jogo que eles fazem. Muito sério, eu acho que o primeiro tempo do primeiro jogo foi a parte de futebol mais igual que teve na Champions. Foi a mais exato. É engraçado, porque o 3-0 acaba sendo o mais equilibrado. Mais equilibrado pra mim até que o segundo jogo. Porque o segundo jogo, apesar do Bayern, em teoria, ter ido melhor, me pareceu muito mais de... Ah, você foi melhor? Não, foi, cara, eu acho que o segundo jogo foi muito assim, o Bayern jogando, eles mesmo falaram isso, que foi o Bayer jogando pela honra. A gente já perdeu, mas a gente em casa a gente vai dar um desconto e nosso torcedor vai sair orgulhoso, tá ligado? Sim. E o Barcelona naquela, tipo assim, ele colocou o Pedro. Não, eu acho que no negócio de colocar o Pedro, o Barcelona tava querendo não desrespeitar o Bayern de Munique, cara. Só isso responde, cara. Pedro, caralho, Pedro. Eu acho que o Barcelona, ele colocou o Pedro mais pra lá, tipo assim, qual é a mulher? Que a gente precisa de alguém que corra, tá ligado? Foi mais ou menos isso. O que eu vejo ali no segundo jogo, cara, foi tipo, o Barcelona se mexe administrando, tá ligado? Agora o primeiro jogo. Primeiro jogo foi foda, tá ligado? O primeiro jogo foi foda porque teve a imagem da Champions desse ano, pra mim, que foi o Messi derrubando o Boateng com a força da mente. E que é um claro uso de haki. Exatamente. E que provou o Messi é o melhor da história, cara. Caralho, o cara derruba os outros com a força da mente, cara. Nem o Pelé faz isso. Porra. É muito engraçado essa cena, cara. Que ele vai pro lado, pô, tem que cair pra trás, mano. É muito engraçado, mano. Não, mais engraçado é a entrevista pós-jogo do Boateng. Pós-jogo não, um tempo depois, né, do jogo. Aí vão perguntar, ei, Boateng, mas porra, e aquele lance com o Messi? Ele fala, cara, não lembro. Não sei o que aconteceu. Haki, cara. Caralho. Não, mano, o Messi, ele... Cara, mas é sério. Nesses jogos mostra... Primeiro, o trio de ataque mostra a força que eles têm, que é brutal, né? Bizarro. Chega a ser idiota o quão melhor eles são que os outros, né? Mas o Messi... Ele mostra a diferença dele pros outros jogadores, os mortais, né, mano? Que não dá, cara. O cara pega a bola, tem 5 caras do lado dele, ele vai andando. Foda-se. Ele não liga. Cara, sabe o que foi que ganhou do excelente esquema tático do Bayern no primeiro jogo? Talento, cara. Talento. Os caras são muito talentosos, velho. O Messi é muito talentoso, o Suárez é muito talentoso, o Neymar é muito talentoso, eles ganharam o jogo por causa disso. Pela uma jogada individual que o Messi recebeu, e o Daniel Alves jogando muito bem também, roubou a bola, deu pro Messi, o Messi deu a finta. Deixa no pé do pai, cara, eu faço. O cara meteu a finta e meteu por cima do Neuer, cara. Pô, não, que é talento, que cara. Eu acho o mais impressionante pra mim do gol, além da madeira caindo, né, que é o Boateng, você pega um goleiro como o Neuer, que é o melhor goleiro do mundo, tipo assim, e não tem discussão hoje em dia pra mim. Ele é o melhor goleiro do mundo. Pode não ter sido o melhor goleiro dessa Champions, mas ele é o melhor goleiro do mundo. Ah, pra mim é o Cássio, viu? Nossa, que... Agora, você dá uma cavada naquela, tá ligado? E cobre o Neuer. O Neuer tem 1,95m, gente. Tipo, é de um absurdo, tá ligado? Aquele gol tão grande. Mas tão grande. E o pior, uma semana antes, ele tinha feito aquele gol contra o Atlético de Bilbao. É muito engraçado, cara. O Corvo falou pra mim, ele exemplifica muito isso, assim. O Barcelona de hoje, ele é muito diferente porque ele é um Barcelona que joga futebol por futebol mais, sabe? É muito mais... Cara, é o futebol de verdade. Porque é isso que você fala, pô, o Bayern de Munique, o domínio de jogo, a gente vai fechar o meio de campo. Não é como se isso fosse fazer magicamente o Busquets errar, tá ligado? Não, ele não vai errar, porque ele é bom, sabe? O Iniesta vai continuar acertando os passes dele, tipo, não... Ah, mas o esquema tático e sei lá o que. Cara, o Suárez vai fazer o pivô e você não vai pedir, tá ligado? Tipo, não importa, você vai fazer isso, é legal, o cruzamento do Daniel Alves foi foda, velho, não importa, tá ligado? É aquele negócio, o talento realmente, ele destrói, cara. Esse time do Barcelona, melhor de tudo, é bonito pra caralho de ver jogar, mano. É pior, tá mais forte esse ano. Tá ainda mais forte, tá ligado? Final da Champions League 2015. A final foi muito boa, cara. É sério, eu não esperava... Assim, eu não esperava uma final boa desse jeito, sabe? Porque a Juventus acabou jogando mais do que eu imaginei que ela fosse querer jogar, tá ligado? E aí a gente acaba vendo um futebol do Barcelona tendo que impor esse jogo deles, né? Em cima da melhor defesa da Champions, tá ligado? É, que tava completamente solcada, mas tudo bem. O que me pegou na final foi a proposta de jogo da Juventus de defender bem. Bem entre aspas, né? Tendo um outro jogo, mas a defesa foi bem, tá ligado? Eu só fiquei chateado que quando a Juventus resolveu atacar, ela demonstrou que ela tinha qualidade pra superar a defesa do Barcelona, que não é grande coisa. E isso me estranhou, porque eu não vi... Primeiro que o Tevez não jogou bem até a partida, então isso... Mano, Menorata, se pá, foi melhor que ele em campo. Sim, o Menorata foi bem melhor que ele. O melhor jogador de 2000 foi o Marquinhos. E pra mim, o melhor jogador do jogo. É, o Marquinhos jogou muito. Não só da Juventus, como o melhor jogador do jogo. O Marquinhos não se dava o luxo de errar. Cara, o passe que ele dá, velho. Puta que pariu, mano. Quando a Juventus já ataca, ela vai muito bem. E isso me estranhou, porque, porra, pareceu que faltou querer mais, tá ligado? Assim, não, a gente pode, a gente vai ganhar esses caras jogando no ataque. Faltou um pouco. Falta aquele a mais. Falta aquele a mais, né? Pro time. Porque, assim, o começo do jogo, o Barcelona tava muito melhor, até os 15 minutos iniciais, né? O Barcelona tava dominando, tanto que sai o gol logo nesse começo, né? E aí você fala, puta, começa esse jogo, você fala, pô, já era, tá ligado? Pô, os caras tão indo muito bem. A Juventus tava. A zaga, meu, o Chiellini tava de fora e o Cáceres também. Porra, você perde o seu melhor defensor, tá ligado? Justo no principal jogo do campeonato, mas mostra que tem o valor da zaga, não é só a qualidade individual. Taticamente, a zaga da Juventus extremamente bem treinada. Vai vir a tomar o gol do Soares depois, talvez falha de marcação do Vivra, mas é muito difícil aquele lance pra ser uma falha, sabe? É, principalmente a velocidade quando ele acontece. Mas aí você vê que quando a Juventus ela parte, primeiro um meio de campo com uma qualidade incrível, todo mundo ali sabe tocar e toca muito bem a bola e sabe jogar verticalmente, mas muito extremamente, com dois caras de frente que são bons. O Morato, o Krav falou já, é um cara inteligente, sabe ler bem o jogo. O que faltou talvez fosse a estrela do Treves brilhar mais uma vez, né, sabe, faltou aquele momento em que ele vai lá e mata o jogo, sabe. Talvez tivesse faltado aqui. Cara, quando empatou o jogo, a Juventus, eu achei que viraria, cara. Eu achei que tava jogando melhor que o Barcelona. Só que o Barcelona tem o diferencial. O Barcelona tava muito bem treinado pra aproveitar contra-ataque. E, cara, era impressionante. Qualquer contra-ataque que eles davam, mano, era uma velocidade absurda de, cara, cinco jogadores partindo pra cima, assim, sem pensar, sabe? Só correndo, só cada um na sua posição, dando opção pra passe e partindo pra cima. E foi assim que saiu o gol do Neymar e foi assim que saiu o gol do Soares, sabe? Né? É. Esse ataque absurdo, muito violento do Barcelona. É, sobrepôs de novo o time da Juventus, que é um time inferior, mas que mostrou esquema tático e vontade, não digo vontade, mas assim, eu digo disposição até, ó, na minha opinião, superior ao Barcelona. Se não é a Juventus, toma mais, tá ligado? Se não é essas lá. Sei lá, se não é o Bonucci, cara, o Bonucci com seu segurando contra-ataque com três, velho, caralho. Sim, cara. Sim, cara, e isso que eu ia falar, aconteceu muito disso, essas partidas pra cima do Barcelona, cinco caras partindo pra cima e três ali, cinco contra três e os caras segurando, velho. É impressionante a vontade que os caras tinham, tá ligado? Impressionante. Os caras corriam, cai, levanta, tá de volta na bola. Sabe o que que é isso, cara? Quando tem o contra-ataque, eu não lembro qual contra-ataque é, que vem o Soares, acho que é o Soares que vem correndo no pau e ele tá de frente a frente com o Barzagli. E aí é nessa hora que ele impede o contra-ataque sozinho. Tem três, ele impede sozinho. Foda, mano. Impressionante a vontade dos caras, cara. E é assim, cara, a Juventus perdeu o jogo porque é um time, sim, inferior e bastante, na minha opinião, por mais que seja um time bom, mas o Messi, Soares e Neymar, cara, porra, não dá, né, velho? Não dá, sinceramente. Neymar e Messi empatam na artilharia, coisa louca, sim, né, mano? E por mais que isso seja acontecido, cara, a Juventus ter perdido o jogo, cara, perdeu de cabeça erguida, cara. Eu acho que o destaque desse campeonato foi o ataque do Barcelona, mas o time destaque pra mim foi a Juventus. É porque eles fizeram bonito, sabe? Eles não começaram bem, cresceram durante o campeonato, ninguém acreditava nos caras, só aí. Todo mundo, meu, esse negócio do meme, né? Já vão estuprar a Juventus. Meu, o time que tá há muito tempo pra se recuperar, pra ser de ponta de novo, né? Cara, finalmente chega e não faz feio de forma alguma, tá ligado? Não foi humilhado, não foi massacrado. O 3x1 não chega nem. É o 3x1 que acontece porque tá ali, final de jogo, não tinha mais jeito, sabe? Já tinha acabado. É, então, assim, é justo dar esse prêmio pra Juventus, sabe? Pra mim é um time de destaque. Eu gosto da Juventus como time, como clube, tá ligado? Não é o futebol mais bonito. Eles mesmos entendem isso, reconhecem, né? Tentam. É, triste que o Tevez seja idiota e esteja saindo desse tipo. Vamos lá, nossos times da Champions League. Carlos. Ah, então, meu time, deixa eu pegar ele aqui rapidinho, ele tá no 3-4-3, tá? E eu começo com o goleiro, por aquilo que pareceu, o Ter Stegen, tá? Não é o Buffon. Aí depois, os três zagueiros, Bonucci, Chiellini e o Mascherano. Meu meio campo tem Vidal, Marquinhos, Rakitic e o Miller. E o ataque com Messi, Tevez e Suárez. Era o Marques. Ah, botei, a formação foi um 3-5-2. Tá, o goleiro eu vou de Ter Stegen também. E a zaga, Marquinhos, Chiellini e Bonucci. Porque Marquinhos jogou pra caralho, na moral. A dupla de volantes, claro que seria Kondogbia e Casemiro, porque os caras são foda. Aí tem o 3 no meio campo, um lado Messi, no meio Rakitic, no outro lado Neymar. Os dois no ataque, Suárez e Tevez. Porra, ataque, o time mais ofensivo do mundo. Mano, aqui é ataque, é futebol pra frente, velho. Aqui é foda. Aqui é futebol pra frente. Bem, eu vou com o meu time aqui. Eu também escolhi o Ter Stegen no gol. Olha só que surpresa, né? Três caras com o mesmo goleiro. Aí na zaga... Caralho, eu achei que ia ser o único, velho. Na moral. Não, eu achei que ele fez uma puta Champions, mano. É, ele é muito novo, ninguém acreditava no cara. Ter Stegen no gol, a minha zaga... Zaga é Chiellini e Miranda, eu gosto do Miranda, fazer o quê? As laterais, é a ala pra mim da Juventus mesmo, Evra e Liechtensteiner, um lado do outro, e aí eu jogo no 4-3-3, de volante escolhi Casemito, veja só, Casemito, Cazorla e Ramos Rodrigues. E no caralho, é um time que é um time que você quer jogar, né? Gente, foda-se, que os caras não jogaram nada da Champions. É isso. Não, porra, o Cazorla é do... O Ramos jogou, mano, na Champions. O Ramos jogou bem. O Ramos jogou muito na Champions. É, o Cazorla... Não, o Cazorla é o que eu gosto. O Cazorla... Os três jogos que ele jogou, ele jogou... É, deve ter sido ok. Os três jogos. O Cazorla eu gosto do Cazorla, simples assim. Simples assim, meu time pessoal, eu gosto do Cazorla. É, e aí no ataque, o que vocês imaginam que seria? Giru e o Welbeck. Não, Bernardo. Tove e Jackson Martins. Que isso, nada, moleque. Porra, vai ter um Sterling aí da jogada. Luiz Adriano, mano. Luiz Adriano. Tenho certeza que vai ter o Luiz Adriano. Lalana Del Rey. Cara, Luiz Porra. Adriano e Hunter lá, velho. Ó, meu ataque é surpreendente. Veja bem. Luquita. Não diga. Será? Será Tevez e Hazard. Veja lá. Olha só que loucura. Status 88 no FIFA. Cara, esse ataque tem uma correria filha da puta com o Hazard, mano. Crive, qual vai ser o seu time? Beleza, vou começar aqui que eu acho que é o time que eu vi cada jogador em cada posição. Eu acho que são os melhores em cada posição. Então vamos lá. Eu fiz um 4-3-3 aqui e começo com Cisne, Kieran Gibbs. Mertesacker. Mertesacker, Koscielny, Bellerin, Coquelin, Kostic. Não dá pra levar sério, né? Como ele falou assim? Sério, sério. Agora eu vou falar o time sério. Ó, diferente de vocês, eu coloquei o Buffon, fui clichê. Daí na lateral direita eu coloquei Dani Alves. E na zaga Chiellini e, por incrível que pareça, Boateng. Eu gosto muito do futebol dele, pelo que ele sofre ainda com o poder da mente. Ele é fraco contra ataques mentais, mas tudo bem. Temos na lateral esquerda Marcelo, Busquets de volante. Mais pra frente nós temos Verratti, Marquinhos. E no ataque Neymar, Messi e Tevez. A sua ala esquerda não marca, literalmente, né? Não mesmo, não. Por isso que eu tava pensando em colocar três zagueiros. Eu falei, foda-se. Ainda não adianta. Não adianta. Meu time, só os zagueiros marcam, porra. Cara, eu finalmente entendi que... Não, os zagueiros e os Busquets. E os Busquets. E os Busquets. Os Busquets. Porque ele vale mais de um, tá ligado? Ele tem que marcar por... Né, que vale por vários. Final das contas, Champions League, o que a gente pode concluir? Foi uma boa Champions, não foi? Ah, foi uma Champions legal, eu só achei que, tipo assim, a final mesmo foi boa, mas eu achei que, em comparação com as duas últimas finais que foram literalmente clássicos, ela pecou um pouquinho, tá ligado? Eu achei que, tipo assim, no clássico meio que se nivelou as forças, ficou bem igual. O Barcelona, ele já era favorito pra final em comparação com a Juventus, e aí se demonstrou isso mesmo em campo e tudo mais. É porque a gente teve duas finais passadas que foram realmente muito fodas. Parecia que tava mais fraco, mas não tava. Foi uma boa Champions. Que volte logo. É, eu acho que pra quem saiu da Copa do Mundo é legal pra você ter alguma coisa pra ver de futebol, que seja boa. Eu acho que, assim, legal porque teve times de destaque, time que evoluiu, se superou. Teve piada pra caralho, o Boateng que cai, o Douglas, o Mito, tá ligado? Você tem o Casemiro sendo fundamental na Champions, quem diria? Cara, eu mandei aí a piada do pessoal do Manchester City e também tem o negócio do Rafinha, cara, o negócio do Rafinha é muito histórico. Antes de a gente terminar aqui o podcast, quais são as expectativas de vocês pra próxima Champions League? Ah, cara, nenhuma, o Liverpool não tá mó chato isso, porra. Principalmente depois da venda do Sterling, porra, ia ser mó zoeira. Cara, pra mim, sei lá, os times ingleses vão continuar tomando no cu porque, porra, não investiram em porra nenhuma que decente. Eu não tenho Liverpool, não vai ter a zoeira. Mano, mas tem Manchester United com aquela zaga bosta, velho. Vai ser muito engraçado. Cara, tipo, ainda tá muito no início das contratações, né, velho? Então, puta... Vai ter várias mudanças, o Manchester ainda vai poder contratar mais 3 meio de campos e 4 atacantes. Tipo então... isso. E jogar com o Johnny Evans. E o Fellaini. E com o Smalling. Nossa, cara, Smalling. Cara, eu vou te falar. O que eu quero ver mesmo é como é que o Dybala vai encaixar nos Juventus. Cara, tem que esperar o mercado, cara. Não tem jeito que falar. Porque, porra, os times ingleses, cara, que é o que até agora o Manchester United contratou bem. Eu acho que o United realmente... Né, time inglês pode contratar à vontade, mano. Dificilmente vai ganhar. É, mas vão tomar no cu, cara. Porra. O Chelsea não foi atrás de ninguém até agora. O Arsenal e o City, foda-se sempre. E o Manchester United continua com a bosta, a saga bosta. Muito bosta. É, vamos ver. Cara, eu acho que se o United realmente contratar uma zaga, eles podem dar canja porque vão ter um meio campo fodido pra jogar nesse ano, tá ligado? É, e nenhuma defesa. Nossa, zagueiro, tá ligado? Não adianta nada, tá ligado? Porque aí o Messi não precisa nem só haki, tá ligado? O Messi vai chegar com a bola, só normal, tá ligado? Não precisa nada. Mano, o Messi passa com os olhos vendados pelo Johnny Evans, cara. Eu acho que o Wolfsburg tem tudo pra surpreender, é um time que eu curto muito. Eu acho que, não só, eu gosto, eu tô na expectativa, eu acho que o Wolfsburg, capaz de surpreender ali nas oitavas, também, eu tô esperando bastante do time do Lyon, molecada nova, não tá perdendo uma galera, tá conseguindo manter o elenco, por enquanto. Lyon, realmente, eu curto o time do Lyon. Molecada nova que não é nojenta. Que não é nojenta, é uma molecada nova legal, entendeu? Cara, não, mas a coisa que eu mais quero saber, como é que vai ser o relacionamento do bem, né, não usa drogas. Eu sei que então tem uma pessoa ali que não usa drogas. Eu acho que... Uma galerinha do Leon que fez pro Erd. Eu acho legal que, assim, a Juventus vai precisar reformular o time. Eu não sei o que esperar, honestamente. Eu acho que o Paris Saint-Germain talvez possa melhorar agora o time sem o Cavani. Não, cara, tem David Luiz. É, mas fora isso, a minha expectativa é que, assim, eu acho que o Barcelona tá ainda mais forte, tá ligado? Acho que, assim, injusto. Pô, os caras levaram só o Arda Turan, tá ligado? Só isso. É, tá injusto essa Champions desse ano. É, eu ainda preciso ver, a gente precisa ver toda a classificação geral, quem vai sair da pré. Também tem que ver os grupos, já, como é que vai ser, tá ligado? Porque, por exemplo, a Roma tá com o time, mesmo time do ano passado, tá ligado? E foi o que a gente falou, né? Tem uns jogadores legais e tal, pode encaixar segundo ano, blá, blá, blá, blá. Mas se fizer um bom mercado ali, tá ligado? Não, a Roma, pegar um bom vai ali pras quartas, chega até a final, cara. Quem empata um jogo, empata outro com gols. Empata um jogo, empata outro com gols, cara, vai classificando. É facilmente, tá ligado? E a Roma é mestre nisso, tá ligado? Empatar é com a Roma. Eu não sei, cara. Eu acho que... Eu não sei se... Talvez seja um ano melhor. A gente tá vendo contratações aqui acolá, mas eu acho meio confuso, principalmente que a gente tá fazendo isso quando o mercado da bola tá rolando. Os times ainda estão se mexendo, tá ligado? Sim. A gente pode fazer isso daqui a algum tempo. O próprio Valencia, cara, tem que ver se mantém o time. Isso pode ter um time legal pro ano que vem. Sevilla joga esse ano ainda também. O Casemiro, se tiver no Real Madrid, quem sabe... Porra, aí o Atlético mudou inteiro, né, gente? O Atlético Madrid tá mudando o ataque inteiro. Uma coisa que a gente reclamou... Pô, o ataque agora vai ficar louco. É, tá inteiro mudado. A gente não sabe. Tem uns times italianos aí. Vamos ver no que vai dar, né, mano? Vai dar porra, Nilva. Não, pô, só vai Juventus e... É Juventus e Lazio, né? Então, Juventus, Roma e Lazio. Juventus, Lazio e Roma. E seria maneiro se tivesse Inter de Milão com o Kondobial, o Mito. É. O cara já achou outro pra chamar de mito, né? Só porque o cara eliminou o Arsenal, mas fudeu. Sozinho, cara, caralho, o cara é muito foda. Mas o Mônaco não vai estar de novo? Vai estar de novo com o Charal. Vai. É o Charal e Berbatov. Veja bem. Tudo pra dar errado, né? Caralho. Veja bem aí, Arsenal. Dupla dinâmica. Arsenal que se cuide, mano. Berbatov vai te matar. Caralho, eu já tô imaginando já o grupo com o Mônaco e o Arsenal e 3 gols de Acharal em cima do Arsenal, velho. Muito louco, mano. Cara, aí é isso, eu acho. Um podcast especial Champions League 2014-2015 aqui no Prorrogação Deluxe. Eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a participação de todos vocês, meus amiguinhos. Obrigado e até a próxima. Tchau. Falou. You could do it better. Estranho. Cara, não, é muito cara, eu ia falar isso agora, é estranho. Não dá, não dá, cara. Põe música. Pelo amor de Deus, não dá. Não dá, cara, não dá. Não dá. A gente não sabe gravar sem edição, mano. Sem o ao vivo, velho. A gente desaprendeu agora. Porque, cara, é... Cara, porque... Puta que pariu, vai tomar coisa, no olho cara. No cu, mano. É que raiva, deu uma de Cryver que apertar essa porra desse botão, que merda. Já dois quais horas aqui, mano. International Superstar Soccer Deluxe.